Nova! Roupa nova de volta ao navio do Energia na Veia. Vocês podem estar. 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de Abalá. O amor! 2018, Jota Quest. Roupa nova! Please! Não fumar! É nóis! Navio da Veia 2018 com 3 superbandas! Blitz, Jota Quest! Roupa nova! Isso mesmo! Faça agora mesmo sua reserva 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização: Energia 97 e promoção. Apoio: Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo? Music. Energia 97. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol, beba com moderação. Tá no ar, estádio 97, boa tarde, galera, beleza? Opa, boa tarde. Beleza, boa tarde. Tamo aí, né? Fazer o quê? É verdade. Open bar de clássico hoje, hein? É, ah, é? Hoje tem clássico, é verdade. Hoje aliás, hoje clássico. Eu vou beber que nem um condenado, viu? Ah, é? É, Dudu. Tá ligado, né? Por quê? Por quê? Porque muitas apostas. Já diria o Lula, né? Foi boa, mandou bem. Começou boa. Mal pro Corinthians aí já, hein? Começou legal, né? Começou não, é verdade, é um torcedor né? Símbolo condenado. Símbolo, aí, símbolo, né? É verdade. Torcedor símbolo condenado, é, né? Vem mais por aí. Quem opa, nunca, quem nunca foi acusado opa, de opa, olha o Paquito do Rio aí, olha. Paquito do Rio. Paquito do Rio. Paquito do Rio? Paquito do Rio. Paquito do Rio? Ele se auto-intitula Paquito do Rio. Não pode falar isso do mano. Não, não me intitulo, não. Paquitão. De dia, né? Porque de noite é Paquita, né? Paquita, é verdade, é verdade. Muito bem, vamos... o tamanho do Praga aqui, ô, Ale. Ah, juiz! Ó o Praga ficando de pé aqui, ó. Ah, aí fica assim só de imaginar o Ale. É. Ah. Só pra desmoralizar mesmo. Sem vergonha. Safada! É isso aí, vamos às manchetes do Estádio 97 com ele. Vamos lá, pô. E aí, seu Bento, tudo beleza. Bem, seu Bento? Tarde, pô, faz direito o bagulho mundo. Hoje, hein, mano? Falando sério agora. Pô, você tá motando mal. Direto, hein, mano? Não nada. Você acha mesmo? Faz o banal. Você é parceiro. Você é nota 10. Parceira. Vamos aí. Obrigado pelo carregador. Põe no do Corinthians, então, por favor. Boa, Samba. Coringão, Coringão. Vamos lá. Não, tudo bom. Errado, tudo errado. Não. Porque hoje é clássico. É. Palmeiras e Corinthians tem que ficar pro final. Claro. Começa né? A gente não tinha combinado. Você quer começar bem o programa? Não, não combinamos, é verdade. Mas o estádio é assim, é de improviso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então. Se combinar, deixa esse negócio, olha, combinado, engessado. Faz agora. Isso vai. Isso aí é coisa. Aqui no estádio, pauta livre. Pauta livre, exatamente, exatamente. Então, ó, vamos chorar. Santos! Adoro. Em memória, né? Em memória? É, daqui a pouco. Segura aí, dá um tempinho aí. Estamos caçando aqui, ó. Pegar a escalação do. Pegar a escalação do peixe aqui, ó. Vamos se preparar, né, pro programa. Vamos lá, hoje, daqui a pouquinho, 19h30. É o jogo difícil, hein? Jogo difícil contra o Galo. Lá no... Exatamente. Provável time do Peixe hoje, pra enfrentar tá o Galo. Tá ruim hoje, hoje tá ruim, hein? Tá, acho muitos que vai azeidar. Desfalques, hein? Goleiro é o Vanderlei! Bom. Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Nossa! Leandro Donizete, que segundo ele, Ale, falou que era a chance que ele queria, viu? Leandro Donizete falou, é a chance... Ele tem moral lá com a torcida do Galo. Vai jogar hoje, Leandro Donizete, Thiago Maia, é. Vecchio... Vecchio? É. Parece o nome de piloto de Fórmula 1, né? Exatamente. Mas tinha um Vecchio, se eu não me engano. É? Tinha. Tinha. Vecchio? Vecchio. Não lembro de Vecchio. É nome de cantina também. Cantina ah, é. Vecchio. Vecchio Cucina. É. Cucina. Cucina. Cucina italiana. Trattoria Vecchio. Del Vecchio. Del Vecchio. Aí vem de um lado o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro. Bruno Henrique. Bom. Mas quem é o goleiro? Quem é o goleiro? Eu falei, Vanderlei! Ah, Vanderlei. Sensacional! E no ataque o Kaique. É isso aí, 19h30 lá na Arena. Primeira vez que o Robinho enfrenta, né? É. O Santos? É a primeira? Santos, é a primeira vez? Gerais, é. Ah. É mesmo? Em Minas, é. Ah, em Minas. Peraí, olha, é o Vieira, daqui a pouco vai ser, olha, a primeira vez que o Robinho enfrenta o seu ex-time Santos às quartas-feiras num jogo das 9 da noite em dia de chuva. Não, mas calma, mas gente, é um índio, assim, né, deixa eu falar com é um índio, cara. Você ele sempre foi hostilizado contra o Santos, ele sempre foi hostilizado. Você PV cesou agora. PV cesou. PV cesou, é. É a primeira vez que ele vai, entendeu, jogar com a torcida a favor, né? Vamos ver qual é que vai ser. Ai, que nossa. Que sorte ao Robinho. Ai, olha, tem o PVC e esse é o pra você tem? Ver. Donizete. O que tem, Donizete? Pra você quanto ver. Galo. Pra você. Não, é verdade, olha, enfrentando o ex-time. Atenção hoje, hein? Donizete. Que confronto, olha. Leandro Donizete. Olha, contra vamos... Robinho. Não é, não, mano? Parem as máquinas. Oi, diga, pois mano. É. Inclusive, trazer mais um dado aí, viu, Sombra? É a primeira vez que o Robinho enfrenta o Santos no ano bissexto. Olha! Mas hoje é ano bissexto, em 2017? Não sei, não. O Mano disse, eu acredito nele. Ele falou que é, mas não é. É porque tem a lei da ex, né? Ah, é verdade. Ex é igual radiação, você não vê, mas te faz um mal danado, né? É verdade. É mais ou menos que tem aquela gripe mal curada, né? E começa a derreter pelo banco, né? É, se você não elimina de vez, ela volta ela e acaba com a tua vida. Acaba, é verdade, né? Afogado. Usado desse tipo de assunto que a gente fala, né? O Domênico se cala até. Ah, melhor. Falou de ex, ele, opa, que é. Tá com, foram muitas, né? Tá com o bumbum sujo, né? É, o Domênico? É, deixa rasto. Fala da naba! Fala da naba. Vai comer para Araraquara, né? Amigão. Ah, sovaco do Cristo. Que mais já foi do muito... Santos? Que mais do Santos? Ah, que mais? Chega. Que mais? Tá bom, como chega? Tá bom, eu passei a escalação. Uma linha do Santos, viu? Você tá Neymar... vendo? Eu enchi linguiça aqui, você me bateu. Pô, mas você Neymar... encheu linguiça eu também. Mas olha, gosta de eu enchi linguiça, né? Linguiça porque o RG, cadê o RG falando nisso? O RG não veio. Mais um dia sem o RG. Não. Vendido, hein? O Galo tá a 15 pontos do líder. Que é o meu 15. Timão. É o quem? Meu timão. Do seu timão. Seu timão aí, é líder. Mano, e o Santos tá de hipócrita. E o Santos tá a 12 pontos do líder. Vixe. Quer dizer, quem perder hoje, a batata já dá uma assada, né? Quem perder é lutar pro G6. O campeonato tá meio virando disputa pelo vice, né? É. Aí, e eu ouvi pois meu amigo Mano falando. Hoje eu tive a oportunidade de ver o meu amigo Mano na Fox um pouco. Na Vox. Obrigado pela audiência. Opa. E eu vi o Ale também. Não, eu boto no Pipe, é que vocês não sabem. Eu coloco metade no Mano, metade no Ale, entendeu? Eu só vejo o Mano. Você pode colocar no Mano inteiro, não precisa ser só metade. Ele gosta, não coloca nada, não. E ele falou um negócio. Ó, deixa eu falar pra você, mano. Só a cabecinha eu coloco no travesseiro, que papo é, mano, que papo é esse? E ele falou uma coisa que é verdade, hein? Se Palmeiras perde pro Corinthians hoje e o Flamengo vence o Grêmio ou empata, tchau, hein? Acabou o campeonato. Vamos todo mundo lutar já com o G6. Não é não, mano? Game over. Lógico, lógico. Ô, Vieira, o campeonato, pra que o campeonato tenha graça, o Corinthians tem que perder 10 consecutivas pra depois poder voltar à liderança, porque eu tenho certeza que voltaria. Mas da forma como tá, o campeonato tá sem graça pra vocês. Eu tô vendo vocês aqui, tô vendo pela internet, todo mundo cabisbaixo, todo mundo com cara de choro, todo mundo com cara de loser. Eu tenho pena de vocês. Calma, mano. Dá segurada aí, Cris. Segura aí. Assim, hoje né? começa a derrocada. É, hoje. Eu tô falando, vocês não estão acreditando em mim, eu percebi isso. Não, vocês não estão acreditando. A gente acredita em vocês, sim. Amanhã também não vem com esse papinho, não. Porque eu deveria acreditar em você. Vem. Bom, você não tem que acreditar. Por isso eu perdi hoje. Você não tem que acreditar. Você vai entrar no realismo amanhã. Na realidade. No reality. No reality. No real. No real. Reality lá que tem 300 negros dentro de uma sala. 100 pessoas numa sala. Que legal esse jogo, hein? Nossa, muito legal. Legal? Como assim, legal? Que sombra, imagina 100 pessoas numa casa que comporta 4. Guerra, velho. Aqui 8 já é insuportável. Eu, os caras... Ué, mas peraí. Isso aí é imitação do Marcão. Vocês não são povão. O jogo é legal, velho. É legal. Se você já assistiu, você sabe que é legal. Isso aí já imita o reality show do Marcão, o nosso Mano do Bem. Do Mano Cover? O Mano do Bem? Um ambiente que tem 100 pessoas e todo mundo quer comer todo mundo. Ele faz isso todo fim de semana. Isso é verdade, velho. Isso é verdade. Um abraço ao swingers. Peraí. Vocês estão falando aí do... Ô, mano, vamos falando de um reality que tem 100 pessoas dentro de uma casa. Vamos lá. Véi, que vocês não pegam o metrô, velho, no horário de pico. Vocês não andam de busão. Cara vive, né? Eu pego o metrô, quem não pega é o senhor. O Alê pega o metrô. Você pega, cidadão, quando você sai da rádio, num horário alternativo. E você pega que horas? Você e o motorista. Metrô, eu não pego metrô porque eu tô morando no Rio. Ah, não tem metrô no Rio. Não preciso pegar metrô. Ele tem o LVT lá, o LVT. Não, aqui não me serve, o metrô não dá. É pros lugares onde eu vou aqui não tem acesso ao metrô, mas se precisasse andaria com maior tranquilidade. É um meio de transporte econômico e limpo. É uma das poucas coisas que funciona em São Paulo, o metrô. Eu andaria na boa. Ó, só mais uma notícia do Santos, viu? A FIFA rejeitou o processo que o Santos move contra o Neymar e o pai dele, né? E o Barcelona. Então, rejeitou. E agora o Santos tem 30 dias para recorrer da decisão. Boa. Então tá vendo como tem notícia do Santos? Sim, viu? Tá parabéns, vendo como Mota. Tem? Palmas pro Mota. Palmas. Nossa. Chega. Ó, chega. Chupa ali. Tomar a deitada do Mota. Chega. Chupa ali. Isso não é notícia agora, não, velho. Estádio 97. É a mesma 97. Coisa que tomar um toco da Regina Casé. Nossa. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também banco 24 horas, você não paga nada a mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Tricolor, seu bem. Ah, o tricolor aqui. Vamos lá, olha aí. Também agora no Dorival meio que define o time para amanhã. Muitas mudanças, né? Boas mudanças. O que tem. É, provável time que enfrenta amanhã o Atlético Goianiense em casa, né? Jogo de 14 pontos. É o Renan Ribeiro. Aí deve vir o... Ele não parece, mas é um concorrente direto. Claro que é. Porra, amanhã deve jogar o Bufarini. Rodrigo Caio. Nossa, mãe. Arboleda. Arboleda. Orleda. Aí vem o Jusilei, o Petros. Bom. É, quem tá de volta também é o Cueva. Né? Bom se tiver com vontade de jogar e não for maleta. Ah, o isso. Desenho tático é o carrossel holandês, não tô entendendo nada. É, aí vem sai do zagueiro, vai pro centroavante. Tá louco, ele já falou. Não, ele foi com ele. Você que tá bem louco aí, meu. Nossa, deitou. É. Arboleta, ele foi com o bagulho do ouvinte ontem, não. Não, mas peraí, vamos lá. É. Não, vou repetir pra ele. De novo. Não, repete. Começa. Que agora o Arboleta foi pro Cueva, velho. Ninguém ficou em dúvida. Vocês estão hoje que tá todo nervoso. O Alê já tá em dúvida. O coração tá gritando hoje, calma. Não tinha lateral esquerdo esse time aí, velho. Você viu o lateral? Não. Não é que atravessaram aqui. Atravessaram. Eu não abri a boca. Nossa, mas olha só. Ó, se você for pular um lateral do São Paulo, pula o direito, tá? O esquerdo não. Vou repetir aqui. Vamos lá. Renan Ribeiro. Por que o Renan Ribeiro não tem vinheta tipo Vanderlei? Renan Ribeiro. Não dá. Não deu liga. Não dá. Não deu liga. É. Aí vem o Bufarini. Rodrigo Caio. Médio pra fraco, Bufarini. Eu tô falando das atuações. Vamos lá. Arboleda. Arboleda jogou bem no sábado. Tomou 3 gols, é bola verdade, mas. Vai. E o Júnior Tavares. Ah lá, vai. Viu como você não falou? Eu acho que eu falei. Agora falou. Agora falou. Júnior Tavares. Falou pra Jusilei Petro. Júnior Tavares. Falou pra dentro. Ele falou pra dentro. Só um parênteses aí. Júnior Tavares, o novo Serginho. Eita. Aí, ó. Chulapa, tem né? Momento peraí, fofarrão momento agora. Fofarrão pra esse bisnaga aqui não tem. Só pro outro lá. Jusilei. Jusilei, ótimo. Muito bom. Petros. Bom, São Paulo já tá negociando a compra dele. Muito é bom. Sério, é. Agora, provavelmente que já tem alguém querendo comprar do São Paulo. É lógico. Petros, muito né? Bom, Petros. Bom. E aí, quem mais? Quem mais? Aí vem ele, o Cueva, estará em campo. Ah. É de um lado o Wellington Nem, do outro Jonathan Gomes e Lucas Prato. É. O ontem, não sei se chegaram a comentar, foi gente... no final do Pintado, né? Já que saiu fora, resolveu também falar as coisas. Desceu a boca. É, desceu a boca e falou que o Cueva pediu para não jogar o clássico, não queria ficar no banco, né? Pediu para ele, segundo palavras do Pintado, isso ontem, começo né, já na noite, veio essa notícia que o Pintado disse que... O Pintado não vai ficar nem em Cotia, é isso? Já não decidiu sei. Isso? Não sei. Foi oferecido para ele, né? Ele tem que decidir se ele quer ficar lá ou não. Ele ainda não decidiu, mas ele tem que decidir. E hoje já começou a treinar o treinador de goleiros, chegou lá no São Paulo, né? Já tá muito importante. É o Marquinhos. É. Sim, é ex-Inter, novo preparador. Né? Não, agora, conte-me mais sobre o Marquinhos, Mota. Ex-Inter. É. Ótimo. Dizem. O Inter ganhou ontem, tava 2-0. O Inter ganhou 2-0. Olha, é a primeira vez. Mas continuou anos. Fora do G4. É a primeira vez. Tá fora, a gente. Primeira vez em 18 anos de estádio, no E7, que é dado destaque a um treinador de goleiro. Ué, no São Paulo tem que trocar tudo. Treinador de goleiro. Ué, olha que beleza. Olha a desgraça que nós estamos. O senhor que fica enchendo o saco aí, nossa, entendeu? Fala que não tem informação, eu tô dando hoje. Traga então coisas relevantes. Ah, mas aí é informação. Coisas relevantes, né? Ah, mas é uma, mas vamos se informar, né? Mas tem vamos que fazer uma, né? Tem que defender o Mota nesse instante. Por quê? Porque o preparador de goleiro é uma coisa fundamental. Uma coisa, é, olha. Principalmente pro São Paulo ultimamente. Ah, é. Mas o Renan vem jogando muito. Renan vem bem. Bem, é bom goleiro. Bom. É bom. Goleiro, então, tipo, bom. Oh, o Mota é que nem o Atlético Goianiense, não tem defesa, velho. Não adianta querer. Ele é o nosso Atlético Goianiense? E o Centurion apareceu no BID. Voltou a aparecer. Ah, voltou? São Paulo? Do Chile, da Argentina. Tá vendo? Agora uma informação um pouco mais relevante. Então eu vou falar um negócio pra você. Se ele jogar o que ele jogou no Boca, Hoje ele jogaria no São Paulo, né? No São Paulo não conseguiu. É. Até resolver a situação, né? Dele, Mota? Porque assim, ele mostrou que ele tem qualidade, cara. Por exemplo, no Racing... Mostrou onde, hein? Ah, ele jogou no Boca Juniors, campeão argentino, Boca, né, Sombra? Não, mas eu não posso falar, porque assim, eles são fãs do cara, mas eu não vi um jogo do Boca Juniors, então também eu não posso dar opinião. Não, e assim, e no Racing ele também jogou bola, tanto que vocês foram lá e compraram o cara. Não é porque comprou que a gente não fez certo. Não, concordo. Mas assim... Hoje, se ele jogar o que ele jogou na Argentina essa última temporada, ele é titular de São Paulo, cara. Ah. Ele é titular no lugar do Wellington Nem. Não, eu gostaria muito que isso fosse fato, que ele viesse e jogasse bem, óbvio. É um clube que tem o direito econômico do cara, o cara tá aí. Eu acho que ele nem gastamos vem, uma viu? Grana. Eu acho que nem joga. Ele vai estar, tipo, umas férias. O São Paulo deu umas férias pra ele até decidir o futuro dele. Ele mora sozinho e quer fugir de casa. Isso aí é bem bom. E uma informação mais relevante também. Boa, Marcão. Marcão! É que o senhor Dorival Júnior, até que enfim, acabou com aquele esquema de dois pontas que não servia pra nada. Aprende, Rogério Ceni, aprende. Nossa, mas que porrada no mito, hein? Para de ficar dando burro na ponta de faca. 4-4-2? Não, 4-2-3-1 na realidade. Né? O tricolor, embora insinue que são três, sendo dois correndo pelo lado. Mas isso é só na escalação também, né, Marcão? Porque na hora H, o Jonathan e o Cueva são meias. Jonathan! O tricolor tava jogando mal. Chegou o treinador. Val, é Dorival. Val, é Dorival. Val. Chupa, Mota. Já imaginou, trouxa? Já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018. Agora, fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero em 24 vezes. Ou, se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, o câmbio Xtronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa você não pode perder. Quem testa, compra Nissan, passe em uma concessionária, faça um test drive. E mais, hein? Promoção, revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. Acesse revisãopremiadanissan.com.br para você ter mais informações e participe. Cinto de segurança, salva vidas. Estádio 97, da Energia 97. No oferecimento de Bozano. Vamos falar com o menino cheiroso. Do Rio, o cheiroso lá. Vamos lá, rapaziada. Se tem a Xerazade, a gente tem o cheirosinho aí. É, vamos que vamos. Graças à linha Bozano, né? Essa linha do Bozano Extreme aqui é top demais. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, ó, o soldado americano que foi lutar no Iraque. Se na hora do tchau pros familiares ali, ele passasse esse Bozano Extreme, ele ia lá pro Iraque, matar todo mundo, voltar pros Estados Unidos, receber as medalhas, e estaria cheiroso, não precisa nem tomar banho, Motinha. Ele ia estar garantido, velho. Porque Bozano Extreme oferece uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, vai te dar muito, vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que foi esperto, liga aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você vai concorrer, não. Você vai ganhar. Ganha um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem! Participe também dos corneteiros aqui do Estádio 97, dê a sua cornetada no nosso WhatsApp. Mande sua mensagem gravada para o número 94-353-0150. 94-353-0150. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Também da Estela Barros Turismo. Falando em clássico, vamos ao Corinthians. Coringão, maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Corinthians, só fazendo a segunda voz do Bruce. Vamos lá, Coringão, Bento, Coringão. Ah, olha, sem novidades aqui na escalação, vai de força máxima hoje. É aquele time que é o time que vem conquistando os pontos aí, que vem voando, né, mano? É o Cássio, Wagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Hoje então tá Gabriel completo com os 10 titulares. Tá completo. Com os 11. Como assim? Com os 11. Não entendi. Ele quis cutucar o Romero aí. Ah, entendi. Não, é ridículo o que ele faz. Ele tá se expondo, tá pulando de peito na lança. Porque a torcida do Corinthians tá vendo o que ele tá fazendo e a bola que o Romero tá jogando. É querer dar murro em ponta de faca, mas cada um é cada um, seu Alexandre Oliveira. Olha, mas 100% o negócio é o seguinte, dos ouvintes corintianos, eles me dão razão. É mesmo? Então, senhor, 100% dos ouvintes? 100%. Passa lá na frente da Arena Corinthians na hora do jogo. Vou evitar. Lá, hoje vou evitar. Final de semana. É melhor não. Hoje não, hoje é no Campo do Porco. Hoje é no Campo do Porco, não tem problema. Hoje é no nosso campo. Passa lá no... Ó, final de semana o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense na Arena no sábado. E aí, mano? Passa lá e pergunta pra ver o que a galera acha, se eles concordam 100% com você. Mas enfim, o jogo do Corinthians hoje, Bento, o Coringão tá defendendo uma invincibilidade de 26 partidas, cara. O time do Corinthians aí tá 26 partidas sem perder. É um time aí que tá realmente mandando muito. O time do Corinthians aí tá matando a pau. Hoje é o time a ser copiado no futebol brasileiro, não só pelo que tá jogando dentro de campo, mas é verdade, Domenico, é verdade. Doa quem copiado, doer. Copiado não. O time do Corinthians, copiado. Até tá falando do futebol em campo, né? Não como instituição, sim, né? Sim, pra mim o que importa é dentro de campo, velho. Ah, tá. O fora de campo aí eu deixo aí pro Palmeiras, pros experts. Deixa pro Palmeiras, que o Palmeiras é o exemplo a ser seguido. Não. Ô, Domenico, o negócio é o seguinte, eu comemoro o título. Eu comemoro o título, eu não comemoro o balanço de clube. Tudo bem, não tem problema. Eu não comemoro. Quem tem que comemorar balanço de clube é RH, velho. É isso aí, não tem comemorar balanço, não. Mas um balanço bem. Mas quando você tem o fora dos campos, né? Fora do campo é bom, é melhor pra você formar um time, né? Isso é óbvio. Não, às vezes não. O Palmeiras, ele investiu aí um caminhão de dinheiro na construção do time, mas até agora não conseguiu. Tudo bem, mano. Tudo bem, mas é melhor. Que é mais fácil, é mais fácil. Claro. É melhor ter do que não ter. Lógico. Evidente. Eu prefiro ter o Carille no banco. Que hoje o Carille é maior que o Corinthians. É mais difícil você ter formar um time vencedor hoje no Corinthians do que no Palmeiras. Mas eles estão provando em campo que estão conseguindo. Tá, mas pergunta pra você, Domênico Gato, pequeno torcedor do Palmeiras. Corinthians chega no fim do ano, vamos supor, campeão brasileiro, tá certo? Sim. E o Palmeiras eliminado de tudo que você imaginar. O que eu posso fazer? Não, aí vem a pergunta. Não bem, fica triste nenhum. Fica, normal, claro. Acontece. Porque você espera no mínimo acontece. Um título. Um com... título no mínimo esperava. Não, assim, no mínimo sim. E você seria a favor de chegar no fim do ano e fazer uma proposta pra ter o Carilli como técnico do Palmeiras? Não. Você acha que o Carilli sai do Corinthians pra ir pro Porto? Não, não, mas a questão não é essa. Então, Sombra, eu te falo por quê. Só o Carilli pode responder. Hoje eu não trocaria o Cuca. Eu respondo por ele. Não tô falando hoje. Olhando o que tá acontecendo. Se for eliminado em todos os torneios, chegar no fim do ano, deixa o Cuca. Deixa o Cuca aí. Deixa o Cuca ali. Boa. Bom, mas enfim, Bento. O time do Corinthians, então, hoje ele defende essa invencibilidade de 26 partidas. O Palmeiras defende uma de 31 Porto, jogos, véio. Hein? O Palmeiras como mandante. Ele tá sem perder desde julho então, do ano passado, empate. Em casa. Ué, o empate pro Corinthians não é mau resultado, não, Sombra. Mas eu não disse que é ruim. De casa. Eu acho que não é. Não, então, mas... O empate pro Corinthians, ele mantém ainda a vantagem que tem em cima do Palmeiras de 13 pontos. E eu não sei se o Flamengo consegue vencer o Grêmio amanhã também, já que o Flamengo é o vice-líder. Na boa, mano, hoje dá o Palmeiras de Domênico ou o Corinthians de Ale Oliveira? Você é louco, de falar Ale isso Oliveira? Que é praticamente uma heresia isso que você... Chupa, Ante! Isso é uma blasfêmia, mas enfim, com relação aí ao time do Corinthians, eu acho que dá pro Corinthians vencer lá dentro sim, ô Sombra, mas é um jogo extremamente equilibrado. Por mais que o Corinthians hoje esteja mais acertado que o Palmeiras, tá jogando um futebol mais fino, mas o Palmeiras joga em casa, velho, com a torcida toda a favor, lembrando que aqui em São Paulo, não temos mais aquele negócio de clássico dividido aí dentro do estádio com duas torcidas, por causa da imbecilidade de alguns seres humanos que fizeram com que a justiça tomasse essa medida radical. Eu também não concordo. Se tivesse também 1.500 torcedor lá, também não mas diferença eu acho ridículo, nenhuma. Sombra. Eu também acho que esse negócio de ceder 5%, 10% é um absurdo. Mas sou a favor de dividir o estádio. Ô, mano, a gente tem que destacar, sim, a imbecilidade dos torcedores, mas também eu acho que tem que destacar a incompetência de Ministério Público, Polícia Militar e Federação Paulista de Futebol. Porque assinar um atestado de incompetência, de falar assim, não consigo fazer um evento para duas torcidas. Todo lugar do Brasil tem divisão de estádio, só que em São Paulo que não. Não, mas o Rio de Janeiro aqui também, depois desses incidentes que estão acontecendo, vai ser torcida única. Ah, mas o São Januário já foi, não foi, mano? Não, tinha torcida do Flamengo. Não, no Flamengo tinha. Caramba, tinha 5%. Agora, colocar mas o negócio Flamengo é o seguinte, com o Januário, os caras também... Não, mas, ô Vieira, a questão é a seguinte, mano, cara. Pelo amor, hein, meu. Essas medidas aí, elas são paliativas, cara. Porque o cara que vai pra matar alguém, o cara que sai de casa com um 38 na cintura, o jogo pra ele é um pretexto. Mata lá o jogo fora, pra ele é um pretexto. Certeza, o que ele vai querer fazer é matar alguém no trajeto. Agora, mano. Ou na ida ou na volta. Então, querendo ou não, Sombra, esse cara ele não precisa estar dentro do estádio pra ele praticar um homicídio. Hoje, se você quiser, por exemplo, vamos colocar como exemplo um torcedor do Corinthians que tem uma mentalidade imbecil como essa. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma tocaia, uma emboscada, pra palmeirenses que estão no metrô, pra palmeirenses que estão nas imediações da Barra Funda. Esse cara aí pode estar numa moto e dar 4 tiros em alguém e ir embora. Ô, mano. Então, esse cara entrar no estádio ou não entrar, pra ele não vai fazer diferença. O objetivo dele é matar alguém. E assim acontece na torcida do Palmeiras, acontece na torcida do São Paulo, do Santos. Toda torcida tem um imbecil desse tipo. Agora, o que... Mas diga, fala isso. No caso de São Januário, eu vi muita gente criticando. E falando, o estádio velho, etc e tal. Mas vejam bem. O caso da idade do estádio não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o estádio de São Januário, ele ainda é cercado até. Sim. Ele é cercado. Se não fosse... Vejam bem. Se fosse um estádio como é o do Corinthians ou do Palmeiras, com as torcidas que estavam lá... Tipo arena, né? Assim, gente, os caras já tinham invadido de maneira muito mais fácil. Então, não importa. Essa coisa de dizer, porque São Januário, etc e tal, isso o problema é quem tá indo no campo. Sim. Esse é o problema. Só que a gente vive numa sociedade onde o bandido vive livre. Se você fizer uma peneira naquela arquibancada ali do Vasco, você vai ver... O que deve ter de gente com passagem na polícia. Uhum. O que deve ter de gente que deveria já estar preso. Uhum. Mas por causa das nossas leis frágeis, de um país decadente. A impunidade, né? Com a impunidade, o cara vai pra lá e sabe que ele vai fazer a merda. Que nada vai acontecer. Pois é. Nada vai acontecer. Então a culpa não é de São Januário. Assim como se amanhã acontecer um problema no estádio Corinthians, do Palmeiras ou do São Paulo, a culpa não é dos estádios. É o torcedor que procura o problema. Então, é justamente isso, Sombra. Eu concordo plenamente contigo. Obrigado, mano. É por isso que eu digo que torcida única, ela não resolve nada. Na Argentina, você tem torcida única também nos clássicos e vira e mexe, morre um. Justamente por esse episódio aí que eu falei. O cara que vai pra se digladiar com outra torcida, ele vai encontrar a galera no meio do caminho. Entrar no estádio pra ele é... Entrar no estádio pra ele é um mero detalhe. Então eu volto a falar aqui, Sombra. Enquanto não houver, de fato, uma medida enérgica com alguém que tenha pulso pra reformar o código, pra tratar o torcedor bandido como bandido mesmo, como a Margaret Thatcher fez na Inglaterra. É, e foi assim que ela exterminou os hooligans. Não queiram pensar que, ah, é porque ela tirou os times ingleses aí da Champions League durante um ano. Tirou também. Impediu os clubes ingleses de disputarem qualquer competição internacional durante um ano. Só que o negócio é o seguinte, eles tratam hoje, Sombra, o hooligan como um bandido, como um marginal. Mas é bandido. A pena inicial na Inglaterra. Então, a pena inicial na Inglaterra para um torcedor que vai para o estádio para badernar, é de 4 anos. E isso não tem regime semiaberto, não. Regime fechado. Se o cara for reincidente na parada, dobra a pena, vai para 8 anos de cana. Então, o cara hoje ele pensa duas vezes antes de ir lá quebrar alguma coisa no estádio, antes de ir lá agredir um rival. No Brasil, não, cara. O cara toma dois tapas na orelha e é dispensado, é liberado, depois, né, de 2 horas que termina o jogo. Para o cara é vantajoso continuar sendo um marginal. Então, enquanto no futebol brasileiro continuarem com esse pensamento, ah, peguei minha mulher com amante no sofá, vou vender o sofá, é isso aí. Essas medidas paliativas, nada vai acontecer. São Januário, no caso, é o sofá. Né? Pois mas, evidente. Mano, na minha casa não tem sofá. Não, Ale. Mas o problema... Não, porque você tá louco? Você tem sofá em casa, Vieira? Como assim? Você é louco, meu! Mas então, gente, o problema, entendeu, gente, o problema entendi, maior... Pô, só perguntei pra Lina. O gabarito sai na segunda-feira das piadas. Não, não, ai, ai, ai. Isso sou eu. Mas essas leis anti-violência no futebol não funcionam porque esses caras que criam essas leis não frequentam o estádio de futebol. Que vídeo é aquela que o Fernando Capês fez de proibir o nego de entrar com camisa de torcida organizada em campo de futebol. Se você chegar no zoológico e pedir para um macaco criar uma lei anti-violência, vai sair algo melhor que isso. Mota? Tá falando mota? Não, mas é verdade. Tem que mudar. Calma, Mota. É brincadeira. O que é isso? O que tem que mudar é a consciência do torcedor, ai, não ai, a camisa ai que ele usa. Mas torcedor, bicho, você acha que o nego usa cinto de segurança por quê? Porque ele é consciente? Ai, então, toma multa. Que passaram a multar, né, mano? É cultural. O ser humano, ele é fraco. Mas o futebol nada mais é do que uma extensão da sociedade. Ser humano deu errado. Deu errado, claro. Aqui no Brasil, principalmente, né? O Brasil deu errado. Pô, só aqui... Ah. Não, mas aqui... Tem lugar pior, viu, mano? Tem lugar pior, viu? Pô, se tem. Mas a gente tem que agradecer de nascer aqui no Brasil, viu, cara? Você imaginou? Imagina. Ave Maria. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Vai, Bento. Olá, Parmeira. Opa. Ah, Dodô. Fala de nós. Só vocês aí hoje. De nós, né? O Mota não cala a boca. Vocês. Nós. Fala de nós. Ô, Domênico, ontem, primeira notícia ontem, por volta das 9 horas, pegou todo mundo de surpresa. Estranho, né? Ninguém sabia, ninguém tinha comentário em nenhum lugar. O Palmeiras do nada lançou. É, contratou. Né? Daverson. Soletrando. Eu gosto. É Daverson. Daverson. Eu gosto. Daverson. O jogador vem por 5 anos. É, pagou uma bala pelo jogador. Bala? 5 milhas? É, 18 milhas aí pelo jogador. 5 de euros, né? 5 de euros. Sabe quanto veio o Everton? 6 de euros. Qual, tá bom pra você? O Ribeiro? Não, tá de brincadeira. Juro por o Palmeiras Deus, pagou 5 milhões de euros no Daverson? Pagou. Sim. Ele chegou na final da Copa da Espanha. Chegou, ele fez uns golzinhos aí. Marcou gol já no Barça, no Real. Mas gols. Olha, em 36 jogos. William José 37, também marcou, hein, gente? 37 jogos, nossa, fez 7 gols. Pouco, né? É um número bem boa pequeno, média dele, mas. Olha, então, mas. É, dá uma segurada aí, mano. É, mas calma, mano. Boa média dele. É antes isso, Domênico. Mas o que foi? Ele amputou o pé, Domênico? Mas olha aqui, ó. Eu até gostaria de falar algo mais, mas eu nunca vi esse cara jogando. Não sei como é que é. Então, assim, eu não vou fazer as críticas. Né? Sabe por quê? Ele não é ruim, não. Não é questão de ser ruim ou bom. Ninguém sabe se é ruim ou bom. Não, eu conheço. O problema é o seguinte. Muita gente... Fez uns jogos dele muita lá, gente, né, criticou Moisés. Quem é Moisés? E Moisés foi... Ele não é religioso. O ano passado foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. Então, gente, desculpa, não dá pra criticar um cara que você nunca viu jogar. Eu vi jogar, Dodô. Eu não acho ele ruim, não. Acho ele até um jogador bem aceitável. E o Cuca que pediu, né? Só que por esse valor, pra mim, é absurdo. É muito o valor, caro. O valor me parece ser bem alto mesmo, né? Me permita-me, Domênico, discordar e fazer uma interrupção breve. Sim. Mas é isso que é estranho. O seu Alexandre Oliveira, que atende pela alcunha de Alê, ele meu nome não é outro pra andar na boca de cachorro, hein? Já viu jogar. Viu? Ele falou que já viu jogar e que o jogador é bom. Não. Ou seja, numa média aí de 37 jogos... Não, ele 32 tem jogos, 7 gols. É, okay. Tem uma coisa que o senhor Maurício não muda muito. Não muda, mano. Então, um cara com 32 jogos aí, que seja, 7 gols. 37 jogos, enfim, 7 gols, é a média extremamente baixa. Agora, o Romero, que é artilheiro da Arena Corinthians, ele fala que é um horror. Vai entender a cabeça do Alê Oliveira. O Romero não fez 7 gols ainda nesse ano, mas tudo bem. Olha, eu queria... Nossa! Eu queria fazer um pronunciamento para o senhor Maurício de Pintor Borges de Oliveira. MDB? Que eu não sei se ele sabe... MDBO. O atleta defendeu o Alavés. Que é uma equipe que tem muita dificuldade na Espanha, embora tenha chegado na final da Copa do Rei. E é um time que fica... Isso para ver que ele é fraco. Um time que fica Alavés. Pouco tempo com a bola. Que tem poucos gols no campeonato. E ele mesmo assim conseguiu fazer 7 gols e ser artilheiro do Alavés no campeonato. Muito obrigado, eu vou embora. Você deitou no mano, é isso? Deitada, deu uma deitada? Deitou aonde, gente? Deitou aonde? Só um minuto. Argumento raso. Não, mano, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa errada. Por quê, Domênico? Porque, cara, ninguém sabe... Você disse da minha carreira, Dudu? Talvez só o Alê viu, porque o Alê transmite os jogos lá. Ninguém aqui pode falar se é bom ou não. O senhor, mano, tá falando aí com desdém? Eu me basei em números, velho. Então, não é números, mano. Que números? Como não? Eu não preciso ir com gato. Eu não preciso ir pra Síria. Claro que posso. Não, não pode. Eu não preciso ir pra Síria pra saber que lá é um país violento. Acho posso. Acho muito alto. Mas o problema não é esse. A impressão que o Palmeiras hoje tá pagando mais do que outros pagariam. Ah, sombra, não sei. A Leila aí, né? O Palmeiras e o cartão. Parece que cartão. Que foi mas quem passou aí, Domênico, no débito aí foi o patrocinador, a Crefisa, né? A Crefisa que comprou, foi o Palmeiras. Foi a Leila, mano? Mas olha só. Foi a tia Leila. Leiloca. Foi um pedido do Cuca. Se nós confiamos no Cuca aí, como montador de time, acho que tem que deixar na mão dele, esperar o cara jogar. Beleza. O Borja, que foi um baita num jogador o ano passado, ele não está jogando bem esse ano. Discordo, não é porque... Quando o Borja veio, todo mundo falou, ih, o cara vai marcar gol, cara. Não jogou. Não é porque é o Cuca que talvez é bom, esse Daverson que vocês estão zoando aí, ele pode jogar bola amanhã, ou também não. Você tem, é como Sombra uma vez falou, é 50% de chance de dar certo? Nossa, então espera, velho. Não, mas estamos falando do valor, Dudu. É, exatamente, o valor. Valor é muito alto, não tem a menor dúvida disso. É 5 de euros, né, que foi? Podia ter trazido o Ibrahimovic. Então quem? Assim, valor. Não dá, né? Pera, vocês estão loucos. Ah, mano, você traz dois dedos do pé do Ibra, por esse valor. Ibrahimovic. Olha aqui, ó. Vamos aguardar. Vimave, entendeu? Vamos aguardar. Talvez, amanhã, sei lá, amanhã, de repente, o cara começa a desandar de fazer gol. Aí neguinho vai falar, os 5 milhões valeu a pena. Então, cara, mas não adianta ficar aqui criticando ou tentando arrumar algum contexto. Eu espero. Eu acho que foi caro, exato. Isso é normal, né? 5 milhões de euros para um jogador. Mas, gente... Domênico, não fala de hoje agora. Mas se a gente não for especular a situação, Domênico, vai ficar complicado, porque a gente só vai poder falar então em dezembro, quando terminar o campeonato. O Cuca sugeriu o Fabrício e o Fabiano. Não deu certo, não é porque o Cuca que falou. Agora, eu falei aqui, eu não acho ele mau jogador. Um parênteses, você deu uma deitada no Domênico agora. Obrigado, muito obrigado. Não foi minha intenção, mas aconteceu. Você teve que colocar isso de alguma maneira. Isso. Por que em mim? Agora, se você paga 6 milhões de picanha no Everton Ribeiro, e paga 5 nesse... O Everton Ribeiro é um jogador que foi eleito recentemente o melhor jogador do campeonato. É aquele carimbo, assim, ele muda... Ele contratar... Recentemente, quanto tempo? Joga muito, hein? Ah, faz o quê? 2 anos? Olha, 3 anos? Tem o status, né? Sim. O Ribeiro joga bem. O Everton Ribeiro chegou no Flamengo, o Flamengo mudou de prateleira. Não, ele tá... Sim. Tá fazendo diferença. Mas, gente, nós estamos... Mas vocês não aprendem mesmo, né, velho? Relação aqui hoje. Mas, desculpa, hoje, não, eu tenho que falar. Aqui ninguém aprende mesmo, velho. Foi pra fora, Dudu. Não tem jeito. Mas nós temos muito a aprender. A gente todo dia toma pancada na cabeça de criticar algumas coisas e no dia seguinte dá errado, velho. Ele tá falando assim, do valor. Se você tá falando que foi caro. Às vezes você traz um jogador de nome que não dá certo, cara. Não, o que eu quis dizer é o que a gente quis dizer, Domênico. Não tô criticando o jogador, o Davidson. O dinheiro. Já eu até elogiei ele. Mas vamos lá, vai. Apesar que ele mandou um áudio falando Palmeiras. O Palmeiras, vamos. Palmeiras, é Palmeiras, viu, Davidson? Só para, vamos. Pra já falar na orelha dele, pelo é menos com esse dinheiro tinha que chegar sabendo falar o nome do clube, exatamente. Né? Exatamente. É. Palmeiras, tô chegando no Palmeiras, chegando no Palmeiras. Então ele é Palmeiras. Ele ficou famoso por uma comemoração. Vocês criticam tudo, velho. Ele ficou famoso por uma comemoração, tem até no YouTube. Ele fez o gol pelo Alavés e mostrou a virilha. Como assim? Virilha? Mostrou a virilha. Por Deus, pode procurar aí. Desculpa, com que intuito? Ele falou, ele tem uma tatuagem. Bateu a virilha ali. Não, não bateu. Ele tem uma tatuagem. O Palmeiras. Tipo de um beijo. Aí tem um beijo na virilha. Nós perguntamos pra ele isso, lá no programa, lá na ESPN. Ele falou que foi que ele queria mandar um beijo pra família, mas na virilha, velho. Quer dizer, se ele fizer um gol com o Allianz lotado, ele vai ficar totalmente louco. Ô, seu Beto. Vai dar uma balançada no badalo, linda. Vamos lá. Vamos falar do que importa, que é hoje o jogo, né? Ô, Dodô, antes de você falar do jogo aí do Corinthians e Palmeiras, parece que o Diego Souza tá lá em Recife também, dando uma entrevista coletiva, falando a respeito da situação dele. Daqui a pouco vamos pegar na íntegra aí a entrevista, porque parece que ele tá descendo a broca em todo mundo lá. Tá falando mal da diretoria, tá falando mal de comentaristas de televisão. É mesmo? Ih, o Ben já tá nessa ou não? Tá o Ben, Joalê. Mas por que tá falando mal? Não, parece que ele criticou o Edmundo, cara. Ah, por quê? Por causa de uma declaração que o Edmundo deu no domingo, eu acho, no programa Última Palavra. Ele falou que ele tava com um problema de família e tava jogando futebol lá com o Edmundo. Ele tá aqui então se posicionando aí, ele tá dando declarações aí. Na hora que terminar a entrevista coletiva, que aí começarem a reproduzir na íntegra aí os trechos do Domênico Gato, aí a gente repassa aqui pro ouvinte do Estádio 97. Pode falar, mano. Pode falar. Você tem prioridade aí pra falar sim. Passou a escalação aqui do Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras? Vamos lá. Fernando Prass hoje. Certo. O Palmeiras. Fernando Prass. Sem crítica, não, seu Bento. Criticando, tá criticando, não critica. Não, espera. Palmeiras. Amanhã o cara começa a desandar de gosto, os Palmeiras vão vir aí. Aí vem o Tietchan, vai de lateral direito hoje. Sei lá. Mina. O Luan e o Egídio. Aí o meu campo vem com o Thiago. Como é que é? Volta aí, eu tava lendo aqui o que o Diego Souza falou, viu, mano? Tá, então beleza, vamos passar aqui rapidinho e você fala aí. Eu vou te falar já, tá aqui, então, tô com um trecho, hein? Voltando, hein? Fernando Prass, Tietê, Mina, Luan e Egídio. E do Dracena e Mina? Não, Mina e Luan. Ah, Mina e Luan, tá. Egídio, esse talvez pode mudar, né? A gente sabe como é o Cuca aí. Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra. Dudu, Roger Guedes e William. É provável time Provável time, certo? Tá certo. Daqui a pouco eu volto no resumo com o Pai de Santo. Tchau. O Pai de Santo vem aí. Bom, mas o time é bom. Vai ser um grande jogo de futebol, hein? Acho que vai ser um grande jogo hoje. Tem tudo pra ser um grande jogo, com casa super chique. A final antecipada, hein, Domênico? Com certeza. Final antecipada do campeonato. É a dúvida. Vai ser um jogão. Agora, olha, com relação aí, o Diego Souza acabou de declarar o seguinte, abre aspas. Foi forte, hein? Ele declarou aqui. Né? Ele pegou pesado. O Edmundo é repórter agora, né? Dei uma volta na praia para arejar. Mal caratismo do Edmundo se aproveitar de uma situação como essa. Caraca. Foi o Diego Souza que falou. Acabou de falar. Mas ele desceu a broca também na diretoria do esporte, viu, Domingo? A partir do momento que cheguei e falei da minha situação e continuaram falando de negociações e renovação de contrato, de aumento de salário, que eu ia ganhar o dobro no Palmeiras, não me respeitaram no momento que precisei. Me senti desprotegido e isso me fez ficar muito chateado. Ai, coitado. O cara é um moleque, velho. Para. O empresário dele estava aqui em São Paulo negociando o Diego Souza. Você acha que ele veio negociar sem o Diego Souza saber? É, lógico. Você acha que o Diego Souza não aprovou, falou assim? O cara ia Você acha que o cara ia chegar, falou, tem o Diego Souza aqui, ia discutir salário, ia discutir isso e aquilo, e o Diego Souza não sabia. É um anjinho, né? Ale? Sabe o que faltou pro Diego Souza? Mas é verdade, Ale, sabe o que faltou pro Diego Souza? Ele se posicionar de forma veemente na negociação. Né? Quero ir embora ou quero ficar. Porque se o jogador ele chega pra diretoria do esporte e fala, a proposta é irrecusável, quero ir pro Palmeiras, a diretoria do esporte ia sentar com a diretoria do Palmeiras e tá na cara que iam alinhar a saída dele. porque o Diego Souza, o jogador, todo mundo sabe, quando o cara quer, o cara sai. A diretoria do esporte não ia se opor a isso. Agora, quando ele chega, fica com aquela cara de gato do Shrek. Ah, eu tô feliz aqui. Não, mas deixa eles se resolverem. O cara vai e volta. Ele dá a corda e puxa. É. Ele não se posiciona, ele ficou em cima do muro. Então o jogador, ele tem que chegar e ser mais objetivo na declaração dele. Falar, quero ir embora. Diretoria, me negocie. Vamos alinhar aqui o que fica bom pra todo mundo e vamos fazer um desfecho legal pra todos os lados. Pra mim, pra vocês e pro Palmeiras, ok? Beleza, alinha. Agora, a partir do momento que ele começa, ah, mas eu tô feliz aqui, eu sou feliz na cidade de Recife, não sei o quê. Véio, o cara fazer não sabe média que é. Com todo mundo, né? Se comprometer, é. Concordo, mano. Foi concordo. Ele próprio, foi ele próprio. E só falou hoje que porque o Palmeiras fechou com outro cara. Se o Palmeiras não tivesse fechado com ele, ele estaria quietinho ainda. Não sei pois não. É. Bom, vamos aguardar aí. É isso aí. E que se dane também o Diego Souza, né? Já era, né? Graças a Deus ele que ele deve ter ficado bravo agora, porque o Palmeiras contratou o centroavante. E o cara vai ter que jogar no esporte chupa Diego Souza. No meu ponto de vista, graças a Deus que não veio. Graças a Deus. Tava torcendo pra não vir. Ô, e Dodô. É o seguinte também, Domênico. Desculpa, Lê. Não, assim, não dá. Eu concordo com o Mano. Ex-jogador, ex-jogador, velho. Cara, o Sport vai brigar pra não cair lá embaixo. Entendeu? Ele vai lutar até o fim. Imagina, o Sport tá no G6, porra. Não, é o que eu tô falando. Tá no G6 agora. Não, mas briga no meio da tabela. Mas o Lucha deu jeito. Calma, mas o Lucha deu jeito no time. Tudo bem, o Lucha deu. O Malveira tem razão, né? Porque tá no sexto lugar. O Sport tem 18 pontos, não é isso? Santa Cruz foi líder ano passado. Não, tem 18? O que cai tem 12. Então pera lá, o campeonato tá muito junto as hoje coisas. Hoje você aí. Julgar muito. Você perdeu duas, tá de novo condição. Lá embaixo, filho. Exatamente. Mas o Sport vem de 3 vitórias consecutivas. Sim, mano. É mérito do Lucha, do elenco. Mas hoje é dia de clássico, amanhã é dia de musiquinha. Será que teremos musiquinha amanhã? Ah, será? É, amanhã é dia que o Estádio 97 ferve. Mas agora eu vou falar de HD e seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento de Fricou, narigudo! Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricou. É isso mesmo, Fricou, esse negócio é mágico. O Fricou é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! E estamos recebendo estranho no ninho aqui. Ele é corintiano, é o Celso Signoretti. Epa! E aí, estranho, tudo bem, cara? Tudo jóia. É o Guto Ferreira, né? Tô vendo aqui, corintiano de Santana de Parnaíba. É isso aí. Beleza, cara? Beleza. Fala pertinho do microfone aí que... Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Tá confiante pra hoje? Muito, demais. Muito? Muito, tranquilo. 2-0 de boa. Ah, tranquilão assim? Tranquilo, tranquilo. É mesmo? Tranquilo. E os palmeirenses também estão tranquilos. Ah, é? É, porque jogar logo em seguida com o Barcelona, o jogo de hoje não vale nada. Nossa! Agora você deu uma deitada na porgada, hein? Muito pelo contrário. Você tá com, se borrando esse trouxa aí. Ah, trouxa, não, convidado, não, estranho não, nisso, não, não falar assim. Que é convidado, eu posso chamar. Mas é um trouxa carinhoso. Mas é um trouxa carinhoso, gente. Ah, fala do Barney, assim. Por que não? Vem falar bobagem e toma trouxa mesmo aqui. Ah, não. Tem conversa aqui. Pra você, o Corinthians já é campeão, estranho? Ainda não, é muito cedo. Lógico que é. Vai ganhar do Palmeiras hoje. Lógico que é campeão. Pra eles já são tudo aí. Não, seja sincero. Muito cedo, muito cedo. Não, não vem com aquele discurso ensaiado de técnico. Agora vem querer dar ali. Se virar humildão. O primeiro turno com 9 pontos na frente do segundo, aí já é. Mas aí eu vou te falar um negócio: 9 pontos na frente, eu já não sei. É uma boa margem, ótima margem. Mas já houve casos São Paulo. De reviravolta. São Paulo com 12. Tirou 11. 11 ou 12. Mas o São Paulo contra o Grêmio em 2008. O que tá pesando aqui a favor do Corinthians. O Celso Rotti era o problema. Diga, mano. O que tá pesando a favor do Corinthians aqui, Sombra, e até eu acho que é algo meio que surreal, é o aproveitamento que o Corinthians tem. De 12 jogos realizados até agora, o Corinthians ele tem 10 vitórias e 2 empates. Ele tem um aproveitamento de quase 89%. É recorde. 88,9%. É o melhor início de temporada de um clube na época aí dos pontos corridos. E tá na cara que isso não vai permanecer até o final do campeonato. Mais cedo ou mais tarde, o Corinthians ele vai acabar oscilando. O percentual de aproveitamento para que um time possa ser campeão gira em torno de uns 75% de aproveitamento dos pontos. 75%, 78%, varia um pouco. Mas esse percentual que o Corinthians tem aqui é muito alto, cara. Não dá pra você manter um ritmo tão forte assim durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O ideal é que se fosse isso, seria perfeito. Mas, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Precisa ver como é que o Corinthians vai reagir quando tiver um momento de revés no campeonato também, né? Concorda, estranho? Eu concordo, mas os times também todos vão oscilar. Vai chegar a fase decisiva da Libertadores. Os times que estarão disputando a Libertadores ainda como Atlético... como o Santos, o Grêmio, esses times que ainda vão estar disputando Libertadores lá na frente, vão oscilar também um pouco. Também vão, vão. E o Corinthians vai conseguir se seguir nessa regularidade. Difícil perder o time. Então já é campeão, é isso. Se virar o primeiro turno com essa margem de vantagem aí, ele não perde, ele não perde mais. E hoje? Hoje ganha. 2-0, você falou? 2-0. Jô e Romero. Jô e Romero? Aí o Alen farta. Falei. É muita alegria numa noite só. Romero, você aguenta uma noite dessa, Ale? O Corinthians ganha 2-0 na casa do porco com o Romito fazendo gol? Ah, eu fico um pouco chateado pelo Dodô, né? Que eu tenho... Por mim? Tem carinho por ele? Né? Estima. Fica tranquilo, Ale. Sou fã do Dodô. Você acaricia o Domênico? Gostaria. Fica tranquilo, Ale. Que fica você tranquilo. Faria uma tatuagem de beijo na virilha pro Domênico? Eu acho que no cox. Isso, no cox. Você passaria o batom no Domênico? Viadagem aí também. Pra fazer a marca aí no tatuador, é isso? Mas eu acho um pouco complicado porque... Segundo a regra da FIFA, regulamentada já há algum tempo, não pode fazer gol com a mão. Então acho que o Romero vai ser mais difícil hoje. Vai ser complicado. Meu Deus do céu. Aí o Romero faz um gol, aí eu quero ver sua cara de tacho amanhã. Aí. Mas ele vem. Aí faz musiquinha. Toda a imparcialidade. Não, aí ele arruma um jogo do campeonato sueco lá na ESPN pra ele fazer, ele não aparece. Olha, a ESPN vai transmitir amanhã Besiktas e quem lá no campeonato sueco? É o Malmo e da Suécia e os Crimsons da Finlândia. Parma 2, Aprauso 1. Ave Maria. Muito bem, estranho, sinta-se à vontade, obrigado, participe, obrigado. Tá bom? Qualquer coisa, você não via que você tá chamando aí, pode dar um coice no Vieira aí, que ele alerta. É o bar, né? Tá bom? Olha, temos prêmios. Quem ligar e disser voo de 99 Corp ganha um kit da 99, dizendo... Oh, olha que tem prêmio novo aqui. Eu quero o meu PES 2017. Você concorrerá no dia 21, a um jogo PES 2017. Show de bola, hein? E dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vamos lá pro telefone, 3284-7097. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca as Drubal. Você é o chupador de cana. Ai! Pro inferno todo mundo. Você é um chupador de cana. Ele falou. Morder uns churros de carne, vão. Que isso, ô juiz. Ô juiz. Quem nunca? Não tá dando assim. Alô? Fala, Dudu. Opa, quem fala? É Vladimir. Ô Vladimir, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom, Vladimir do quê? Vladimir Alexandre Pérez. Alexandre. Quantos anos, Vladimir? 41. 4 pontos. E o bairro? O bairro é Parque das Nações, Santo André. Santo André. E o time? Tricolor. Tricolor! Vladimir. A retomada. Oh, é o time do Alê. É, a retomada. Olá, eu sou o Alê. E aí, Vladimir, e amanhã o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro? Qual é? Não, estreia. Amanhã o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro. A gente tava numa temporada, tava preparando, não, pré-temporada. Porque o Rogério Ceni até agora, ele tava em pré-temporada, né? Tava testando o time, formações agora táticas. Sim, agora chegou um cara que entende realmente de formação de jogo. O que, que você achou da escalação pro jogo de amanhã, Vladimir? Eu acho que após a pré-temporada aí o time vai estar um pouco nervoso, né? Então acho que vai ser uma vitória magra. Mas eu acho que a escalação tá boa. Eu acho que eu só tiraria a lateral direita ali, o Cone, né? O Cone argentino. Ah, não. A gente colocaria um outro jogador. Infelizmente o Bufarini não é um lateral direito. No meu ponto de vista, eu colocaria até o Marcinho ali. Mas eu acho que a escalação é boa, vamos ver se o Dorival consegue reverter isso aí, colocar um pouco de energia nesse time que tá bem pra baixo. Né? Eu acho aí dessa escalação, Marcão, não sei se você concorda, eu tiraria o Ney. O Wellington Ney? Colocaria o Fernandes. Lucas Fernandes, né? Eu também colocaria o moleque já. É que eu acho que ele tá colocando o Wellington Ney, porque eu vi uma declaração do jogador aqui do Atlético Goianiense falando que o Atlético vem bem fechado amanhã jogando por uma bola. Então, de repente, ele tá escalando o Wellington Ney porque é um cara de mais velocidade, de repente, aí pra tentar furar a defesa do Atlético Goianiense e fazer umas jogadas individuais. E uma coisa boa que aconteceu hoje no treinamento, que ele falava muito, que ele gritava com todo o time, é o seguinte. Não, o que aconteceu? O Prato saía toda hora da área, né? Ele falou, não, o Prato, você tem que ficar na área. Eles que tem que vir até você. Mas antes ele tinha que sair, porque o time jogava com aqueles famosos dois atacantes de game de beirada. É. E então, um cara armando... E é uma coisa que, desculpa, é inconcebível. Então, é inconcebível, aí, é gritando, ridículo. Aí o Prato fica desesperado. Ninguém vem jogar, vou jogar lá eu. E ele ficou gritando muito com o Júnior Tavares, né? E ele falava, não, vem mais pro meio, sai da lateral, vem pra cá, serve ele. Prato, não sai da área. Então, hoje o treinamento tava mostrando muito isso. Ele tava brigando ele muito... falou o quê pro Bufarini, tá vendo? O Bufarini não tava lá. Então ficou chegou pro Bufarini e falou o seguinte, olha, tem um cara que faz rádio, tem programa lá na Energia 97, agora tem programa na TV também, é um tal de mano. E o cara contou mil maravilhas de você aqui no Brasil, o São Paulo foi lá, pôs uma puta grana em você, o São Paulo se endividou por sua causa... Você entendeu? Sim. Então, esse tal de mano, ele falou mil maravilhas de você. Tem gente no psiquiatra por sua causa, se sentindo enganado. Tem gente fazendo fila no Procon. Porque esse tal de mano falou um monte de você. E você realmente é um monte. Vou te falar. Ô, Sombra, me cobre lá pra novembro a respeito do Bufarini junto com o Dorival. Vai render? O Bufarini, guardado as proporções, ele pode ser comparado ao Raí no São Paulo. O Raí não chegou fazendo sucesso. Sim. Olha, o Bufarini, ele não dá trabalho pro adversário. O Bufarini, ele dá trabalho pra quem lava o calção dele. Porque o cara, ele vive com a bunda no chão. Joga deitado. O cara joga deitado, o cara vive com a bunda no chão. É terrível. Mas o argentino é assim, Sombra, é garra. Não, é garra, mas pelo a bunda no chão, mas tira a bola do outro. É verdade. Só toma drible. Não, mas agora ele vai passar a fazer. É, aham. Mas você não acha que ele merece uma, chance? Aí. Eu acho que torcedor que dá dica, tinha que ser cúmplice. É verdade. Você entendeu? Acho mano, que... tanta responsabilidade. Mano tinha que ajudar a pagar. É, acho que o mano tinha que ajudar a pagar o salário do cara. Eu é acho. Verdade. Ô, mano, tá o que você acha uma troca aí, assim, acho que qualidade, acho que o Ale deve também compartilhar da mesma opinião minha, de qualidade, Romero e Bufarini. Vamos fazer uma troca? Não é pra fazer. Não, fazer não dá, tarde, cara. O Bufarini já jogou bem na vida dele, né? O Romero ainda joga bem. Olha o que ele tem que ouvir. O Romero... É olha, gente, pra vocês terem uma noção do que é o Bufarini. A gente é obrigado a ouvir um corintiano dizendo, não, o Romero é inegociável. Meu Deus. O mas melhor, o pior jogador... Conforme diz o Ale Oliveira, o melhor, pior jogador do mundo. É inegociável numa troca com o Bufarini. Não, é o melhor jogador ruim do mundo. Se o cara chega pra mim hoje... Se o cara chega pra mim hoje e fala, ó... Pega aí os melhores jogadores que estão caindo pela esquerda aí. Pega lá, Robinho pelo Romero, não troco. Pega lá, o Dudu pelo Romero, não troco. Hã? Não me espanta que você tenha indicado o cara fala, Pedro Rocha do Grêmio. Ó, Pedro Rocha do Grêmio pelo Romero, não troco. Sério, velho. Ah, esses do Sul eu nem sei que não passa aqui. Mas Geraldo aqui. Magela tá enxergando mais futebol do que o Mano. Nossa, brincadeira, faz, hein, mano. Não sei se ele falou sério, mas... O Romero é o cara, velho. Brasileiro... Fala, estranho. Era 11 da seleção. Quem? Aonde? Era 11. Com quem? 20 era 11 da seleção. Aonde? Ele era o número 11 da quem? Seleção. Quem? Não. Se fosse brasileiro. Você tá de brincadeira. Não, você não tá falando sério. Se for da seleção. Ele não é 11 do Paraguai. Não, ele não é o titular do Paraguai. Para com isso, Barney. Não tem o Tite. Só se você tivesse referindo a seleção paralímpica. Com o Tite ele não jogava. Não. Com o Tite ele não jogou. Jogou. Com o Tite ele era reserva. Às vezes não trocava roupa. O Tite é cria do Carille. O Tite aprendeu com o Carille. Onde o Bá tá pegando os estranhos, hein? Aliás, oh, eu vou falar. Essa safra aqui de ontem, hoje. Tá bom, tá demais. Tá bom. O Romero cansou de ser criticado quando ele chegou no Corinthians pela torcida. Isso aí o seu irmão. Mas, ô, Vladimir. Oi. Me diz uma coisa. Dorival Júnior chegou. Foi uma contratação que te agradou? Era o que tinha, né, Sombra? Mas que não tinha outro, não. Era o Dorival, ou mantinha um outro técnico, até o Jardine seria melhor do que o Rogério. Eu acho que o Rogério ele é um ídolo da torcida, mas infelizmente ele deveria ter um coach, né? Uma pessoa que pudesse dar conselhos para ele trocar, né, a função de goleiro para uma função de técnico. Ele não era um cara bom de vestiário, e isso não só isso também aliado a todo o conceito técnico dele também, que não encaixou dentro do time, fez com que ele não seguisse em frente aí no São Paulo. Mas eu acho que o Dorival é uma pessoa que fez um bom trabalho no Santos, eu tenho uma boa expectativa em relação a ele, ele está mudando a comissão técnica. Eu acho que a gente teve um ganho aí também, trocando o preparador físico. Olha que fase, né? Vamos falar de novo, né? Falando preparador de goleiro, agora é preparador físico. Porque o São Paulo era um time cansado, né? O tempo aqui... do São Paulo era cansado. Ô, Vladimir, é lógico que a gente não tem conhecimento acadêmico para poder falar do preparador físico do São Paulo, né? Uhum. Óbvio, né? Ninguém aqui no estádio tem conhecimento para poder falar da função de preparação física. Talvez o Alê, que é professor de educação física, possa falar melhor. Mas que era nítido que o São Paulo, há muito tempo, caía de rendimento. Não é agora com o Rogério Ceni, não. Caía de rendimento faz tempo. No segundo tempo, o São Paulo sempre jogou morto. Falando no preparador físico, aí o que saiu era o Zé Mário Campês. Se eu não me engano, ele veio quando o Adilson Batista veio pro São Paulo. Mas o legal é que você viu que agora tem novo preparador de goleiro, né? Você viu? Deve estar na home do site do São Paulo lá. Deve ter matéria com ele. Essa é a sua vida. Deve ser fantástico. Você devia olhar, tá? Tem que agradecer aí a diretoria por ter mandado embora o Rosan, ter mandado embora o Curibe, o Carlinhos Neves. Essa é a fase, né? Mas, olha, eu não sou contra você desligar as pessoas. Né? Não sou contra a renovação. O problema é você fazer bem a renovação. Você exatamente tirar pessoas de sucesso para você colocar pessoas que não têm capacidade. Não vou dizer capacidade, mas não tem o mesmo nível. Verdade. Exatamente. Você tem que crescer na troca, né? Eu sou profissional, sou recursos humanos. Eu sou profissional da área, eu trabalho com isso no dia a dia. E você fazer um plano de sucessão aí é difícil, mas... É difícil. Você não pode errar na sucessão, né? Claro. Errar uma vez, né? Eu concordo com você. Você vai contratar Você foi contratar o Mano na época. É 50-50. Ele podia dar certo como ele podia não dar certo. Ah, né? Mas o Mano era nítido que ia dar certo. Aliás, os dois. Era nítido, transparente. Olha, Mano, né? Então, eu não tinha essa confiança, não, hein? Você não tinha, mano? Só eu que confiava em vocês? Caramba, hein? Não. E o diretor da Fundação Casa também, que liberou ele pra sair pra rua. Nossa, deu um trabalho isso. Eu tive que pedir autorização. Não, mas ele vai trabalhar. Negativo. Na época era o Mário Cova. A gente vai colocar ele nos trilhos. Eu cuido, assinou. Eu cuido. Tem que respeitar a diversidade também, né? Então, tem que dar apoio aí pras pessoas na recolocação profissional, mano. É verdade, a gente salvou algumas almas aí, né? Eu agradeço. Uma Mota não dá mas, pra dizer exemplo, que não ó, também, hein? Ó. Mas o Mota entra na cota, né? Eu sou cota. Né? É, sou cota. Mota. É cota. O Mota entra na cota. É. Então, eu sou cota gay. Cota gay, não. Não, é cota gay. O Vieira é cota gigante, gordo, baleia, chupeta de baleia. Olha, mais uma vez, o Mota mostrando que o grande preconceituoso do programa é ele. Ele vai se referir ao Vieira, fica falando da banha do Vieira, fica falando da gordura do Vieira. Fica falando do tamanho exacerbado do Vieira. Ele é magro pra caramba, nossa. Entendeu? Oi, falou Kate Moss. Vai, Kate Moss. Cazuza, vai. Ô, Vladimir. Diga, mas você falou, olha, como você fala do Dorival. Ah, mas era o que tinha. Mas, ó, Dorival, há um tempo atrás, estava com, tipo assim, entre aspas, com um pé no Flamengo, com um pé no Cruzeiro. E por que não? Até no Galo. Que o Galo aí com o Roger aí também, ó. Você vinha tropeçando. Então o Dorival Júnior, por pouco aí, a gente fica até sem uma possibilidade de ter um cara como o Dorival Júnior, que foi cobiçado pelo Corinthians antes de efetivar o Carille. É verdade. Exato, verdade. E foi sondado pelo São Paulo aí um tempo atrás também, né? Aí eu já não sei. É, tem acho que eu li em algum lugar que ele também tinha sido sondado. Então, eu imagino que ele venha fazer um bom trabalho, espero que ele consiga fazer um bom trabalho e agora, como o Dodô fala, vamos torcer, vamos esperar. Vamos esperar. Se ele consegue dar um padrão tático, pelo menos, pro São Paulo, que isso aí já vai facilitar bastante, porque, olha, se a gente for comparar aí jogador por jogador, São Paulo era pra estar ali em sexto, sétimo, concordo. Realmente. Pra resumir tudo que você falou aí, Vladimir, rumo ao G6. Exatamente. Qual a distância? Qual a distância pro G6? Qual que é a distância pro G6? Palmeiras. Hã? Palmeiras Esporte. Esporte tem 18. Ah, 6 pontos? 7. São Paulo tem 11, é isso? 11. 7 pontos. Pô, gente, 7 pontos faltando 27 jogos, é isso? Dá. Não, 26 jogos, né? Mas tem 2 terços do campeonato. As 3 próximas rodadas é obrigação 9 pontos, né? Mas quais são as próximas rodadas? O Paulo pega o Atlético Goianiense. É, Chapecoense depois do Atlético Goianiense. Qual que é o terceiro jogo? A Chapecoense lá em Chapecó. Em Chapecó. E depois? Lá pelo menos um empate, né? Ó, o São Paulo pega a Chapecoense e depois pega o Vasco em casa. Aí? Ah. Olha, vou dizer, 7 pontos é aceitável. Também com certeza. Empate em Chapecó. E ó, isso que vocês estão falando, lógico que tem um monte de time no meio. Mas é muito mais fácil o São Paulo fazer 9 pontos do que o Sport fazer 9 pontos, cara. Sim. E é o sexto colocado. É que o São Paulo pegou na primeira fase do turno, na primeira parte, os times mais difíceis, né? Difícil. Pegou os times mais difíceis. Sim. Acho que agora pega uma leva um pouco mais. Não sei. O São Paulo vai subir rapidinho aí. Tomara. Olha, time pra melhorar, tem. Tem. Não é time pra cair, não. Não é time pra isso aí cair, não. E o São Paulo tem que ter uma posição séria com o Cueva. Não quer ficar, tchau. Eu já sugeri o Clemente Rodrigues Experience Tour em Cotia. Boa, Sandra. Boa. Não, mas, entendeu? Não quer jogar? Não quer. Vai quer, correr no gramado de Cotia. Olha, Cotia é gostoso, tem um ar bacana, muita vegetação. Eu já sou a favor de um negócio mais rígido, Sombra. Ah, lá vem. Eu mandaria ele lá pro porão de costura que o São Paulo foi buscar ele. Isso, Marcos! Que isso? Você quer voltar? Isso é trabalho escravo, não pode. Você quer voltar? Os que gostaria. O Cueva, ele não veio da Bolívia, ele veio do México. Ah, mas peruano e Bolívia. Mas ele é. É Cotiabamba. O negócio é o seguinte. Igual morto. Sombra, o poste tá mijando no cachorro. Que isso? O poste tá mijando no cachorro. Cara, quando um Cueva. Quem é Cueva na fila do pão? É verdade. O cara tá jogando num grande clube, o cara chega e fala. Não, no banco eu não vou. É da carteira. Eu não me sinto à vontade, velho. É Brasil, né, velho? É Brasil, né? Se liga, velho. Se liga. Em outros tempos, velho, você via jogadores aí, às vezes matando a mãe pra poder jogar num grande clube. Hoje o cara joga e não dá valor. Isso é louco, tio. É verdade, é isso mesmo. Tem que mandar pra casa do cacete, velho. Claro. Isso. Se quiser ir embora, pode ir embora. 10 milhões aí, a gente compra um jogador meia boca pra ser reserva e coloca o Lucas Fernandes no lugar dele. Com certeza. Aliás, ele tá merecendo uma chance no time titular faz tempo já. Também, exatamente. O menino sabe bater falta, sabe chutar bem de fora da área. Então, o Cueva se ele não se cuidar aí com essa barriguinha de cocô dele aí, que isso? Aí vai pro banco. Ele já diminuiu a barriguinha, viu? Eu tava vendo o treino lá, tava menor a barriguinha. Ele peidou. É, deu uma barriga. Tomou um laxante. Mas sim, vocês estão loucos. Mas, ô Vladimir, o bom do Dorival é que ele, justamente, ele trabalha bem com essa transição aí de jogadores do Júniors aí. É, sim. Ele dá oportunidade mesmo pra molecada. Então, tipo, com relação a isso aí, também o São Paulo vai estar bem servido. E o perigo de dar oportunidade, ele, o São Paulo começa a vender de novo, né? É, esse é o problema. Dá oportunidade, até fechar a janela, filho. Até fechar a janela, tem que ficar com medo, porque não é? É gente. É, pois dá oportunidade só no final do mês, então, hora que fecha a janela. Dia 1º de agosto fecha em 31 de julho, né? Gente do céu. Bomba, que foi? Bomba. Quem que é Mota 97? Eu, meu Twitter. Quem é? Eu, por quê? Gente, o Lula só fica inelegível se condenado em segunda instância. Em segunda instância. Gente, quem é esse cara? Gente, alertem esse tal de Mota. É instância! Instância! Estância, o pessoal falou. Do Estância tá esperando o Lula pra ser preso lá no Alto da Serra. É, fala aí, arroba Mota 97. Segue eu aí. O Mota não era professor? Professor de quê? Mano do céu, mano. De educação autística. É difícil, viu, Sombra? É difícil. O Motinho, ele conseguiu usar a palavra inelegível, que é muito mais difícil, e errou instância. É brincadeira. Você precisa de uma reciclagem, velho. É que eu tava nervoso. É, tava. E por falar em erros do Mota, esse mau caráter do Alexandre Oliveira não me pagou ainda. Nossa! Após R$248, já meu viu, meu Deus do céu. Pô, mas peraí, né? Mas nem o Brasil do Sardente tem um juros desses, tá louco. Ah, tem que pagar. Ah, velhão. Tá louco. Perdeu, paga. Pô, R$50 virou 248 em 4 dias? Brincadeira, isso, mano. Dias não, desde a semana passada. Ah, não, mas isso já tá subjúdice. Vai pro Supremo Tribunal do Estado. Pro Supremo, é isso aí. Tá, não. Vladimir, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, pessoal. Vladimir. Obrigado a vocês, abração. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Tem aqui cornetadas. Corneteiros do Estádio 97. Boa noite, estádio. Boa noite. Mike de Barueri falando. Primeiro, o Sombra tem que lavar a boca pra falar do Mito. Ele cornetou no maior ídolo da nossa história do início ao fim, agora que o cara foi embora, ainda continua falando. Sombra tem que lavar respeito a boca. O Mito, Sombra. Nossa. Segundo, o Dorival não vai mudar em nada a nossa situação. O São Paulo só não vai cair porque time grande não cai. Se fosse tinha que trazer um técnico diferente, tinha que trazer o Jardine da base. Que o cara em menos de um ano ganhou 6 títulos. Algo de bom ele deve ter. Boa noite. Boa noite, mas boa eu torço noite. Pro São Paulo Futebol Clube e não torço pro Ceni Futebol Clube. É verdade. Pro São Paulo Futebol Nossa, Clube. Nossa, mas as Cenizetes de plantão aí. Cenizetes. Não, respeito, é, porque os caras do Mito. Você tem um não. Do teu lado aí, bacana. Não, mas a Cenizetes... Você tem uma aí do teu lado, ó. Uma não, mas... um. Respeito. É, vai te catar, ele tem trouxa. Que esperar primeiro. Dorival tem pelo menos 6 meses de trabalho, que foi o que o senhor Rogério Ceni teve no clube. Ah. Então, se no final do ano não mudar absolutamente nada, ele pode ligar aqui e mandar esse áudio que ele mandou. Então, aguarda aí. É? Ô, Sombra, inclusive. Não concordo. É, o Benja disse que conversou com o Rogério Ceni hoje. É, e atendeu o Benja? Falou, não acredito. Atendeu. Ah, é? O Benja disse que conversou com ele hoje que o Rogério. Tá desempregado, né? É, pois é, agora tá com tempo ocioso, né? Mas o Benja disse que o Rogério vai se preparar, que ele tá pensando em sair novamente do Brasil pra fazer alguns cursos, etc e tal, mas que ele não abdicou da carreira de treinador, que ele vai voltar e vai voltar com tudo. A carreira que abdicou dele. Ô, Mota, por que você tá olhando aguardemos, assim pra aguardemos. Ler, Mota? Nossa, que eu acho ele tão ridículo. Olha, mas eu vou te falar um negócio, o Mota tá reclamando, mas quando foi colocado aí, no ano passado... A hipótese dele ser treinador, o Mota chegou aqui nesse microfone eu que lembro. Hoje está aqui o Ale Oliveira. Eu lembro, ele falou o seguinte: acho melhor não, porque ele pode estragar a imagem dele, mas etc é e tal, blá blá blá. Então o que você está reclamando mas, agora? Mas eu não fiquei criticando o Rogério quando está tentando ser treinador. Ele já foi, foi chamado para. A culpa é dele. O presidente não quis ele, não quis colocar ele lá, não quis dar uma chance. Sabendo que o cara nunca os dois são culpados, os dois. Não, eu também um acho por que assumir culpa. Uma posição que não devia e o outro por contratar alguém que não devia. Ok, eu também acho que ele tem a culpa dele. Eu nunca isentei o tem culpa eu? O Rogério. Soletrando, isentei. Isentei. Não, errou já. Isentei. Não, fala instância. Isentei. Você vai se isentar lá na instância. Como? Não tem N, cacete. I-N, S... É sem N, ô, nosso cego. Ah, sem N. É I-S. Nossa, cego. Tá bom. Mas eu nunca, pra mim o Rogério também tem culpa nessa história. Mas eu acho, já que colocaram ele, eu vou torcer pro cara e tem que dar todas as chances pra ele. A questão não é não torcer, Mota. A questão é o seguinte, Marcão, o que fizeram com o São Paulo... Você já viu alguma vez o São Paulo em 6 meses vender a quantidade de jogador que vendeu? Mas vendeu quem efetivamente que o Rogério tava usando no time titular? Vamos lá. O Neres, Araújo. Bora. Neres, Araújo. Hã? Neres, Araújo. Hã? Moto? O moleque Araújo jogou 3 jogos, foi vendido. Imagina. E o cara contava com ele. Imagina. Como é que o cara vai treinar? Quantos machucaram? Ó. Para, se pegar a gravação aí, vai ver que o Mota meteu o pau no Thiago Mendes. É, não era. Ué, mas ele era bom pro esquema. Que deitada. Ah, não é perfeito. Claro. O Thiago Mendes não é um gênio, mas era um bom jogador pro esquema do Rogério. Imagina. Ué, como é que o cara vai treinar? Eu falo pra você, meia dúzia de atletas do São Paulo que são titulares em qualquer time do Brasil aí. O Rogério Ceni tinha uma espinha dorsal e não soube usar essa espinha dorsal que ele tinha na mão. É o jogador político, né? É. Aquele que é bom de esquema. Continuando com as manchetes, ou melhor, as manchetes não, as cornetadas do Estádio 97, tá bem, vai lá. E aí galera, Edenilson, São Paulino do Capão Redondo. Beleza, mano. Dodô, mano, vocês falam que é o maior clássico do mundo. Só que o time de vocês tem mais rebaixamento juntos do que Libertadores. Nossa! Por que vocês não combinaram de jogar a Série B no mesmo ano, os dois aí? Pra ver se de repente vocês superariam essa marca. Nossa. Chupa, Dudu. Chupa, mano. Deixa eu falar aí pro. Ô, Francisco Coco Júnior. Nem responde, mano. Antes de mais nada. Nem responde, mano. O cara tá com dor de cotovelo, mano. Não, dor de cotovelo e tá com a voz que tá quase sumindo. Antes de você pensar em zoar alguém, vai arrumar essa sua voz ridícula. É, tá certo? É isso mesmo, seu trouxa. Vai numa fono. Vai na fono, seu mané. Olha, as pessoas, em vez de debater, usando argumentos técnicos, elas preferiam ofender. É uma coisa lamentável. Que lamentável, eu não vou deixar falar assim com o ouvinte do Estádio 97. Se não gostou, chupa Corinthians você também. E Palmeiras, viu? Ô, Dodô, e Corinthians e Palmeiras, fala pra esse nó cego aí, pra esse mané. Corinthians e Palmeiras nunca caíram no Campeonato Paulista. É, exatamente. Trouxa. Ninguém vai falar assim do Capitão Caverna. Ele tá com um probleminha na garganta. Pode deixar que eu vou dar uma pincelada. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, rapaziada. Aqui é Rafael, São Paulo, Zona Leste. Uma pergunta pro mano aí. Mano, se você fosse rico e quisesse trocar de carro, você chegaria na loja e ficaria perguntando o preço do carro? Não. Você ia falar, eu quero esse carro e passa no débito. É a mesma coisa que o Palmeiras. Eu quero esse jogador e passo no débito. Ou gera o boleto. Tia o Palmeiras, mano. Nós temos dinheiro de frente de vocês. Nossa! Chama o cordeiro. É a deitada. Chama o cordeiro pra levantar, mano. Chama o cordeiro, rapaz. Levar o cura. Peraí. Mano, tá sozinho lá. Nós não. Ninguém vai conseguir levantar isso. Nós não. Quem tem dinheiro é a tia Leiloca. Você é um baita de um duro, velho. Não, ele pode Você é um baita de um duro. Ele falou nós com relação ao Palmeiras. É Palmeiras. Nós não. Quem tem dinheiro é a dona Leila. Palmeiras tem. A Leiloca tem. Palmeiras. E diferente do que ele pensa, o cara que é rico, esse sim, é um cara ainda mais mão de vaca do que o pobre. Não é porque o cara tem dinheiro que ele vai sair vomitando dinheiro pra cima e pra baixo. O rico geralmente é aquele cara que ele segura o dinheiro na mão. Porque não faz bobagem com o dinheiro, né? Pois é, justamente isso. Então, o conceito de rico dele é totalmente o oposto do que eu penso aí. Pelo menos as pessoas que eu conheço que tem dinheiro, por exemplo, o Benjamin, que é acho que o cara mais rico que eu conheço. Vai tirar 10 reais do Benjamin pra ver se você consegue tirar 10 reais. Nossa, escorpião no bolso, velho. Escorpião no bolso. Até hoje. Vai ficar devendo. Então, vai. Aquele cabo lá do... E aí você vai falar que os caras saem todos. O telefone não te pagou ainda? Vamos lá. O passo que eu comprei pro filho dele. Mais uma cornetada. Boa noite, turma do estádio. Aqui é o Raimundo, torcedor do Palmeiras. Aí, mano, o melhor zagueiro que vocês têm é o Pablo. O Pablo, ele tá vindo na mesma condição que o Deverson, um ilustre desconhecido. Também ninguém sabia como que era o Pablo. Veio no escuro. Ou será que alguém viu o Pablo jogar também? E ó, que me consta, mano, também o valor do Pablo também não é uma quantia irrisória também, não. Abraço a todos, ó. Olha, então vamos explicar aí a situação. Vamos explicar a situação. Vamos lá pro cidadão aí. Peraí, gente. A parada é a seguinte. A comparação que ele fez aí não é pertinente. Por quê? O Pablo, vamos lá, por partes. O Pablo não custou 5 milhões de euros. O Pablo, ele veio com uma condição que se o Corinthians quisesse, no término do contrato, ou seja, fica um ano com o carro fazendo test drive. Se você quiser no final, custa tanto. É diferente. E outra, o departamento de fiscalização de jogadores aí, de monitoramento que o Corinthians tem, é um departamento que vem tendo êxito nos últimos anos. O Corinthians, ele trouxe jogadores aí como... Vou citar aqui os que vieram do mercado interno e do mercado externo. O Ralf, o Paulinho, o Chicão, o André Santos. Aí de fora veio o Gil. O Corinthians, ele apostou no Wagner Love num momento que ninguém apostaria e deu certo. O Corinthians, ele trouxe o Pablo e todo mundo viu que tá dando certo também. Então é diferente a situação. Agora, com relação aí ao fato de não conhecerem o Pablo, eu concordo contigo. Mas não foi tiro no escuro, não. É que volta a falar que o Corinthians, né? Ele tem um setor. Então, mas é que tá, Sombrel, que eu falei. Veio um test drive aí, aquela empresa lá, a concessionária Nissan, fala, ô Sombra, tem um Nissan Kicks aqui, fica um ano com o carro. Ah, mas depois, eu compro quiser, no fim, compra. Aí eu compro. Então, pois é. E é o que o Corinthians vai fazer com o Pablo. O Corinthians porque vai fazer ele com viu Pablo. Que o cara tinha potencial e foi lá e falou, agora eu vou exercer meu direito de compra. O Palmeiras não. O Palmeiras não sabe nem quem é o cara praticamente. Porque não, sabe porque o Cuca que... falou. Foi o Cuca então, que falou mas que quer. É que tá. Quantos jogos então, mas ô Domênico, quantos jogos talvez o Cuca tenha visto do Cidadão aí pra falar, eu quero o cara mas e será que não assistiu uns 5 tapes, pelo menos, 5 jogos? Gente, não é melhor esperar. Mas não é melhor esperar o cara jogar pra depois criticar? Vocês estão criticando antes não, do cara mas vir. Mas essa é Domênico, graça. Não é melhor, mas não é melhor. Eu acho que é melhor tá programa, se a gente tá num programa diário de futebol e que a gente precisa falar de assuntos que estão acontecendo, a gente tem que dar a nossa avaliação e depois se precisar quebrar a cara, a gente quebra. Mas beleza. A mesma coisa, vamos esperar o campeonato acabar pra falar que o Corinthians é campeão? Não, a gente vai analisando o cada rodada, o Palmeiras ele investiu uma quantidade de dinheiro aí que é considerável, sendo que o mercado, o mar não tá pra peixe, apesar do Palmeiras ter bastante dinheiro através do seu patrocinador. Tudo bem, é não uma aposta. É o aposta. Patrocinador só, hein? Já falei aqui. Não, mas essa contratação partiu do patrocinador. Tudo bem, essa sim, mas o Palmeiras tem dinheiro. Não, mas hoje não depende só de patrocinador, faz tempo. Mas, ô Dodô, se você a contratação desse jogador foi através da financeira, foi do patrocinador. Essa foi. Então se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, mas cabe avaliação assim, claro que cabe. Não, se você tem um dinheiro, você dá 6 pelo Everton Ribeiro ou dá 5 por... Mas é diferente, Ale, o Everton Ribeiro, o Palmeiras tentou e não conseguiu comprar. Não, sim, mas eu tô falando assim. Você entendeu? Não adianta querer... É claro, mas qualquer cara falaria que queria o Everton Ribeiro. Então... O Palmeiras tentou e não conseguiu. Bom, mas o Palmeiras não conseguiu. Não conseguiu o Everton Ribeiro que vai dar 5 no... O estranho, você como corintiano, eu tô vendo que você é administrador, né? Você acha que é um bom negócio você comprar um atleta... Vou fazer uma pergunta pro Aleire, que viu o Davidson jogar mais do que todo mundo aqui. O Davidson acompanha o lateral até o final na linha de fundo, Aleire? Ele é mais centroavante. Então rasgou dinheiro. Palmeiras rasgou dinheiro. Ah, eles gostam. Mas eles gostam de um lado do volante de beirada, não, é isso? É um volante de beirada de campo. Eles rasgou adoram dinheiro, isso. Agora, estranho, por que então, tem pessoas aqui que dizem que os apelidos no serviço é Ursinho Poo. Estão dizendo que seu apelido é Ursinho Poo. Eu nem te conto. Não, agora conta, você vai contar. Agora vai contar. Você gosta do melado. Você gosta do melado, é? Você se lambuza, é? Não, é que quando eu vou brincar aí atrás, eu arranho as costas. Aí ele deu um tapinha no dinheiro. Não, tô fora, velho. Conta, Ursinho Pu. Mas é isso, quando eu vou brincar aí atrás, eu arranho não, tudo. Não, mas você tem que contar pros caras, pô. Eita, olha que fase, viu? É isso aí. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda você tem que pagar o táxi antecipado, porque às vezes você vai fazer um trabalho pela sua empresa... E você precisa do táxi. Aí você chama o táxi. Aí você pega o recibo do táxi. Aí você depois dá o recibo do táxi pro RH lá, pro caixa lá da sua empresa. E demora o reembolso. Demora. Você não indica a tua empresa para fazer parte do 99 Corp. Você trabalha numa empresa? Indique a sua empresa para fazer parte do 99 Corp. Você vai ganhar R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99 só de indicar a sua empresa. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para você ganhar esse cupom de desconto, você tem que acessar o seguinte link. corp.99taxis.com/estádio97 corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Boa. Só indicar lá a sua empresa e você vai gerar um cupom para você de R$15 na sua primeira corrida, na sua próxima corrida, a 99 Táxis. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes. Vamos lá, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Isso. Chupa que é legal. Chupa, Domênico, não tem mundial. Chupa, Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, não tem mundial. Vai tudo pro inferno, alô. Não rimo? Alô. Vai não importa, muito, mas vai pro inferno, vai te catar. Que bela alô. Canção. Vai caçar. Consegui baralho. Ei. Quem fala? Rodrigo Campelo da Silva, Domênico, boa noite. Boa noite. Rodrigo Canteiro da Silva? Campelo, com L no final. Ah, Campelo. E quantos anos? É 3.0. 3.0. E o bairro? Bairro Jardim Maristela. O Dom não tá aí, né? Não, aquele não. Trouxa não tá. Trouxa. Ah, Domênico, não fala assim. Mas é um trouxa carinhoso. Você acha que eles entenderam isso? Você acha que é praticamente um idiota, mas é. Não, mas é um. Lá no ar, não, é pera, é um idiota, é, uma, é um o idiota mais velho. Legal que eu conheci na minha vida. Oh. E olha que eu conheci de idiota, hein? Ô, Dodô. Putz, isso aqui, pá. Hã? Pois Dodô, não. Você acha que o Beija não veio porque ele tá um pouco borrado agora? Acho que tá. Onde ficou aí todo o pipipi aí? Tá tudo borradinho. Tá com medinho? Né? Tá com medinho? É, tá, ele tá bravo porque o Diego Souza reclamou do Edmundo. É, assim, ele reclamou dele. Tem que reclamar também. É de mim. É. Tem que reclamar é de mim. Eu que causo o auê na mídia. Acho que ele reclamou de todos os jornalistas. Eu sou o briguento da história. É. Mas o Edmundo já tinha causado também com o PVC. O que você sabe de informação de bastidores aí, mano? É. Eles estão bem já, eles estão bem. Tá. Bem? É assim, né? Tá tranquilo. Em primeira mão, fala pros ouvintes. Aí às vezes o cara tem curiosidade, não tem como perguntar. Eita, vai ter durar um amigo. Boa, Marcão! Amigo não, o irmão, velho! Pior! Não, você, mano, meu amigo de fé, é meu irmão, camarada! Não, mas acontece, cara. Acontece nas melhores famílias. Por exemplo, nunca, de vez em quando a gente não quebra o pau aqui também no estádio 97. Mas não, daquele jeito não. Daquele jeito não, velho. Daquele jeito não. Ah, não, imagina. Daquele jeito não. Não, eles estão bem, pessoal. Eu sei que isso aí acontece. Só tem um juiz de boxe que fica no meio deles nas transmissões, mas precaução. E dois seguranças. Sim. Nada, tá tranquilo. Tá tudo bem. Ó, e o Tini? Mas se rolasse uma treta, você apostava em quem? Ah, o Edmundo, né? Ele tem mais jeito de quem sabe brigar, mano. Coitado, o PVC não faz mal pra ninguém. Mas depois PVC ele faz um parceiro. Torneio virtual, aí a gente fala assim, foi num lado do Edmundo, Benja, do outro do PVC, não sei mais quem. Ai, ai, ai. Ó, oh, PVC não versus Neto. O ódio. Aí a gente, pra fazer final dirigida. Vocês estão promovendo. PVC versus Neto, Edmundo versus Benja. Nossa senhora. Fazer Libertadores. Caramba, hein? Ai, ai. E o time aí, ô, brother? Tricolor Paulista. Sim, não, vai melhorar, vai sair 10. Lógico que vai, lógico que vai. É, mas com certeza. Eu acredito. Rodrigo, é triste, né, cara? A gente há algum tempo vem falando, quando fala do São Paulo, fala, vai melhorar, né? Não fala vai assim. Vai melhorar. Não, ó, tá chegando forte pra brigar pelo título. Não, vai melhorar, é triste, né, cara? Todo ano é essa mesma esperança, Sombrinha. Eu iniciei um ano brincando com meus amigos que esse ano. Íamos sair do zero, ia ganhar tudo, pelo menos dois títulos ia conquistar. Lógico que era zoeira, né? Mas tínhamos a esperança, eu tinha a esperança, né, que o Rogério ia encontrar um bom futebol. E ia pelo menos jogar bem e chegar nas finais. Se fosse campeão, era lucro. Se não foi, e também não saiu bons jogos também, paciência. Mas, na minha opinião, por mim ele não sairia, somente no final do ano, caso não tivesse aí, vamos supor, pelo menos na Libertadores. Aí teria que sair mesmo, não tem jeito. Tinha que ser no mínimo conquistar a vaca pra Libertadores. Ok, você fala, não, até o fim do ano. Muito bem. Então agora eu vou te colocar na posição do Leco. E vamos supor que chegasse faltando 7 rodadas ou 10 rodadas pro final. E o São Paulo na zona de rebaixamento. Certo. Qual seria a sua atitude? Minha atitude seria abraçar a causa e ir até o final. Porque mesmo com o risco amplo de cair. Não, você falou 7 rodadas. É. Com 7 rodadas eu ia até o final, mesmo com o risco amplo. Agora, se você me pergunta, na virada do turno, tivesse na zona de rebaixamento, aí sim eu acho que ia pesar bastante o pensamento de trocar. Mas, okay. Ô Rodrigão, só uma coisa. Vamos imaginar que você esteja querendo ir para Maresias, mano. Só que você tá na rodovia dos Bandeirantes. É o anti-Rogério. Não é o anti-Rogério. Você tá na. Ó, você tá querendo. Você tá querendo ir para Maresias. Marcão, Oi. Pode falar, Marcão. Ó, vamos dizer que você tá querendo ir para Maresias, você pegou a Fernão Dias. Você vai até o final da Fernão Dias para querer ir pro Litoral Norte? Não. Você pega o retorno e pega a estrada certa. O Rogério Ceni. Então, mas o Rogério Ceni, ele é um cara que ele tava insistindo com uma coisa que não tava dando certo, cara. São Paulo tá no meio do ano, a gente não tinha um padrão de jogo ainda, cara. Concordo, concordo. O que que... Eu acho que o maior erro do Rogério foi um verbo chamado mudar. Quando ele resolveu mudar o esquema do começo do ano que vinha dando certo, apesar de ter times menores, times medíocres, eu acho que foi aí o maior erro dele. Querendo ou não, ele tentou melhorar a defesa, mas piorou demais o ataque. Do meio pra frente, decaiu bastante, bastante. Quando ele tentou consertar, ele já não conseguiu voltar mais. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi a melhor partida do São Paulo no ano? Pra mim foi o 2-0 em cima do Palmeiras. É. Palmeiras foi, com certeza. Pra você, Sombra, pra você, Mota. Também. Palmeiras também. Foi a melhor partida. O São Paulo jogou muito pra bem. Pra mim, foi 2-1 em cima do Cruzeiro, no jogo de volta na Copa do Brasil. Aquele jogo muito boa também. Jogo muito boa. Eu achei antes também. Ah, mas eu achei aquele jogo contra o Cruzeiro meio no leleô, um bando em campo, tudo foi na base da garra. Tudo bem, ô Sombra, mas no jogo seguinte, nós íamos pegar os galinhas na volta galinha, do Paulista. Galinha! Chupa Bambi! Ai, galinha! Chupa Bambi! E o que que aconteceu? O que ele fez? Ele mudou o time praticamente todo. Galinha. O João Schmidt foi um dos melhores do meio de campo, ele deixou no banco. Ninguém ficou sem entender, apesar que o João Schmidt ia sair no meio do ano. E a culpa do Marcão. Mudou o time. Ô, Bambi, completamente. Vocês viram o Corinthians se borram inteiro. Vocês podiam colocar uma parede no gol que vocês iam perder o jogo. Construir um muro no gol que vocês iam perder o jogo. Mano, eu confesso. O São Paulo com um time melhor no papel quando pega os galinhas treme. Não entendo porquê. Mas o Bambi freguês. Bambi assumiu que é freguês. Confessou. Isso aí, freguês. Assume mesmo. Confessou, mano. Ajoelhou, tem que rezar. Lembrando que a opinião do ouvinte é exclusivamente dele. Mas a opinião dele vale muito. É que vocês muito. Vocês não têm o caráter de falar a mesma coisa que eles, porque vocês não querem se expor com a torcida. Esse Bambi é sincero. Ô Rodrigo, Bambi, você não tava Bambi lá no Morumbi, né? Quando o São Paulo fuzilou esses galinhas aí, né? Galinha. Quando ganhou títulos em cima dos caras, você não tava lá, né, ô Mané? Você não pode chamar o Vitor de Mané. De quando que você é? 87. É, ganhou em 87, ganhou em cima de quem? Galinha. Vocês estão pegando pesado com o ouvinte. Mas não é legal isso. Não é legal. Tem uma coisa que o ouvinte falou que é muito verdade, que eu falava já no tempo do prof. Osório. O jogador, ele joga bem em primeiro lugar pra continuar jogando. Ele joga bem em primeiro lugar pra ele. Pra ele, né? Mas continua jogando. Aí, em segundo lugar, ele joga pra ajudar o clube, é verdade. Mas a primeira... O cara pensa na carreira dele. Na carreira dele. Fala, bom, se eu jogar bem... Que você conhece o jogador, né, Léo? Ah, pô. Um pouquinho você conhece? Dá pra dizer que você conhece mais que o Mota? É, que eu não sei qual o nível de intimidade, pode ser um pouco diferente. Não, tô falando assim, do trato com a bola. Ah, um pouquinho. É. Mas, o jogador, a primeira coisa que ele quer é jogar bem pra continuar jogando. É. Aí, se por tabela ele puder ajudar o time, legal. Agora, se o cara joga bem no dia seguinte, não é escalado. Aí joga bem, no outro dia não troca de roupa. Pra ele, cara, sinto muito, mas não serve. Não adianta, que não é isso que ele quer. Desanima também. Ah, eu não tô falando nem do entrosamento, do aspecto tático, do aspecto coletivo, que é muito importante. Tô falando do aspecto individual. O cara joga bem... Em primeiro lugar, para continuar jogando. Tá certo. Ô, Rodrigo, depois da sua fantástica participação aqui no São José, onde você expôs a torcida do São Paulo numa situação deplorável, né? Você pegou pesado com ele. Ô, Domênico, me surpreende muito, cara, um cara esclarecido como Sombra. Também. Com esse discurso de ódio. Ódio? Esse discurso de intolerância. Ódio não. Ódio de intolerância. Paz e amor. Eu não tenho ódio de ninguém. Olha, o Benjamin fala muita besteira, velho. O senhor pagou... Mas ódio. Pegou pesado com o humano. Pegou pesado com o ouvinte. O senhor propagou, Sombra, o ódio. O senhor, mas o Benjamin é São Paulino. Ofensivo contra o ouvinte. Falou, o senhor foi intolerante. Falou, o cara só mano, falou a verdade. Curvem-se, curvem-se, porque vocês são fregueses do Corinthians. O Mota é um bunda mole. O Mota cansou de falou me falar. Pô, eu vou jogar contra vocês, nossa. Eu realmente não sei o que eu faço. O Mota? O Mota já me falou. Você falou esse coração. Nossa, vai malhar glúteo. Você falou já fora do ar. Ah, vai falar hoje. Ô Sombra. Meu Deus do céu. Pode fazer uma pergunta? Só não sei se vai ter resposta, mas vai lá. Não, tudo bem, mas eu vou perguntar. No início da gestão do Leco, você tinha comentado que você confiava no Leco. Você confiava, parecia uma pessoa segura, honesta e tal. Honesta? Me parece ser honesto, sim. Mas eu não falei que eu confiava em termos de capacidade administrativa. Entendi. Isso você não ouviu eu falar em lugar nenhum. Foi parecido. Mas hoje, o que você acha da gestão dele? Em percentual ou em nota, de 0 a 10? Zero. Zero, bom. Zero, e digo mais, eu não confio, eu não confio em quase ninguém lá dentro. Quase ninguém. Eu também não. Se o São Paulo tiver com situação, com oposição, não confio em ninguém. Esse São Paulo é retrógrado. Esse São Paulo, ele caminha pra decadência com essa gente. Criou-se um estatuto que os caras, como eu li hoje. Criou o estatuto e contratou os mesmos conselheiros. Você entendeu? Ah, então por que que não apoia só? Bom, primeiro eu não tenho que apoiar porcaria nenhuma, eu não sou conselheiro do clube, então eu não tenho que apoiar ninguém. Eu entendo, Tom. Eu também não confio no resto. Eu acho que o São Paulo é um clube defasado, é um clube arcaico. Não, hoje. Com certeza, você falou isso ontem. Mas eu acho que o São Paulo tá faltando gente que ame o São Paulo. Ame a entidade num todo, ame o futebol. Gente, não, eu acho que não precisa de gente que ame. Precisa de profissionais, especializados, dedicados, qualificados, que saibam fazer teste em cada área. Isso que eu acho que tá faltando no São Paulo. Perfeito. Porém, o pessoal lá só pensa nos cifrões, só nos cifrões, e esquece o restante. Aí vem com essa historinha aí de estatuto, etc e tal, conversa pra boi dormir, o estatuto pode ser bom, mal aplicado. E pega mal também esse negócio, um dos poucos clubes importantes do Brasil, e só quem vota são os conselheiros. Isso é ridículo, não abrir pro torcedor, pro sócio. É a mesma coisa que eu comprar o texto de uma peça da Broadway, né? Broadway, lugar lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde concentram as grandes peças de teatro, os grandes teatros. Ah. Aí você compra lá os direitos da peça, você traz o texto pra cá. Aí você bota o pessoal que faz Malhação pra fazer Mota, a peça. Foi o Mota. Foi o Mota. Você entendeu? Aí não dava, a tia não dava. Nossa, imagina o Mota de fera. Mas por quê? Porque aquele ator ali precisa estar no contexto. Porque é meu amigo. Mota é gente boa. Ah, porque aquele me ajudou no passado. Viu, para. É gente boa, Mota. O problema do Mota é quando ele abre a boca, mas você tem que Olha, agora você já recuperou pontos. Ô, Alex, você vai deixar ele falar ganhou de novo? Agora ele ganhou alguns pontos. Você ganhou bastante ponto agora. Agora ganhou alguns pontos, mas isso vai ser julgado em segunda instância. Ah, igual o outro lá. Tem isso. Eu falei apenas a realidade, nada demais. Nossa, um abraço pra você, cara, tudo de bom. Obrigado igualmente, agradeço a oportunidade, tento diversas vezes. Minha esposa às vezes fica do lado aqui tentando ligar aqui, mas é complicado. É difícil mesmo. Ah, mas conseguiu, parabéns. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Desculpe as brincadeiras. Amanhã 3-0 Tricolor. Falou, cara. Amanhã é nós, caramba! Se Deus quiser! É. Agora os e hoje, Sodô, o Brasil é portão! É nós! É isso mesmo! Hoje é nós! Olha o cara! O Brasil torce pro Palmeiras hoje! Ô, malucão, vai morder um chifre. O Corinthians nunca vai ter isso! Nunca! Nunca vai ter isso! Graças a Deus! Nunca vai ter isso aí! Tá, ô, o Corinthians ele não precisa de pagar pau torcendo pra ele, não. Sim, que torcer pro Corinthians é corintiano. Fica com inveja aí, ô, mané. Fica com inveja aí, ó. Inclusive. Ô, Domênico, manda um abraço aqui pro meu amigo aqui, o Zé Luiz Soares, aí que tá indo pro jogo aí. Soares. É um corintiano que ganhou uma liminar pra poder assistir o jogo hoje lá. Como assim, liminar? Como assim, mano? Você tá louco? O Zé Luiz, meu amigo aí, tá indo pro jogo agora. Depois você reclama, mano. Ai. Tá bom, um abraço, Rodrigo. Um abraço, obrigado, abraço a todos aí, valeu. Valeu. Ah, que isso, mano. Olha que me preparo. Ficou chateado amanhã. Olha, vou falar. Nessa quinta-feira, o São Paulo faz o jogo do ano contra o Atlético Goianiense. Caso o Tricolor perca, nós fizemos o Jornal do Futuro. Sim, a crise vai chegar e você vai descobrir o que acontecerá passo a passo caso o São Paulo perca o jogo contra o Atlético Goianiense. Júnior. São Paulo otimista com a chegada de Dorival Júnior. Torcida acredita em recuperação. Após derrota na estreia de Dorival, torcedores pedem garra ao time, contratações para a diretoria e começam a campanha Time Grande Não Cai. Agosto. Após o segundo empate seguido, time acredita na reação. Wesley posta a foto sacaneando o Atlético Goianiense com a legenda: estamos dando seta, sai da frente. Dorival aceita a proposta para treinar time chinês. Diretoria conversa com Dunga. Setembro. Pintado é efetivado. Acredita na chegada de reforços e comemora a derrota em casa para a Ponte Preta. Ele disse que o time jogou bem. Rogério Ceni volta a treinar. Ele acredita que em um mês estará pronto para reestrear e tirar o time da zona de rebaixamento. O retorno do mito. Outubro. Lucas Prato pede paciência para a torcida e fala em quebrar jejum de 2 meses sem gols no jogo treino de hoje à tarde contra a Portuguesa Santista. Lucas Prato fecha com o futebol chinês. Rogério Ceni perto da reestreia e Pintado recebe proposta da China, mas fica no tricolor. Novembro. São Paulo volta a respirar no campeonato após terceira vitória seguida sob o comando do técnico Pintado. Rogério Ceni reestreia nesse fim de semana. Derrota em casa por 4-1 para o Atlético Goianiense não assusta e gol de pênalti marcado por Rogério Ceni é a prova do retorno da boa fase. Após 9 empates no Morumbi, diretoria decide que o próximo jogo será no CT da Barra Funda. Os 200 torcedores que não abandonaram o time protestam. Dezembro. Leila oferece dinheiro emprestado ao São Paulo. Corinthians posta mensagem de apoio ao tricolor na internet. A diretoria são paulina começa a negociação com direitos de imagem com a Rede TV. Após derrota por 2-1 para o Botafogo, São Paulo cai. Rogério Ceni anuncia o fim da carreira como jogador e pede nova chance como treinador. Janeiro. Com a campanha Time Grande Não Fica, o São Paulo perde na estreia do Campeonato Paulista para o Audax. O técnico Rogério Ceni afirma que o foco é voltar para a Série A do Brasileiro e Campeonato Paulista é só preparação. O Lugano renova por mais 1 ano com o Soberano e é visto como a salvação para 2018. Jornal do Futuro. Sensacional esse jornal, velho. Vou falar um negócio sensacional, a campanha em janeiro. Ai, time grande não fica. Sensacional. Boa. E o Mota concordou com tudo. É, olha, essa é uma singela. Ela também concorda. Uma pequena homenagem da produção do Estádio 97. A você aí, diretor, conselheiro, político do São Paulo. Mas olha, vou dizer uma coisa pra você. A gente tá aqui há muito tempo, né? Lá vem. Foi talvez um dos melhores quadros que eu vi em toda a minha vida. Bom, não, é bom. Bom pra caçamba. Esses bons não tem bom, nada pra fazer, não. Olha, mas lixo. Muito bom. Ai, que lixo, não. Vai pro inferno, Coral do Inferno. Vai cair. A gente vai dar uma dica sensacional pra você. Dica sensacional pra você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$ 99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$ 99,90. O PES 2017 é incrível, porque além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras lá no estádio novo deles, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem o Barça com o trio MSN, tem o Liverpool com o Coutinho, além de controle de jogo e realismo animais. PES 2017 está a partir de R$ 99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. Entrou no ar e disse a frase: eu quero meu PES 2017. Você concorrerá no dia 21 a um jogo PES 2017. Então, quando você entrar no ar aqui ao vivo com a gente, diga: eu quero o meu PES 2017. Você concorrerá a um jogo no dia 21 de julho, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver que tem mais cornetadas. A galera mandando aqui cornetadas pra nós. Vamos lá. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é o Jason, palmeirense, São José dos Campos. Hoje vai ser um jogo de futebol contra o Retrancabol, time do Corinthians. Desde a era Mano Menezes, só retranca, só jogo covarde. Vamos ver se vão ter coragem de jogar hoje. Um abraço, tchau. Mas o Corinthians, estranho, desculpa, estranho. Imbecilidades mais marcantes que eu já ouvi. Ah, juiz, isso! Eu concordo que não fala, mas é verdade. Falou imbecilidade, não. Não é retranca, não. Óbvio que falou. Eu acho que ele não deve estar assistindo os jogos do Corinthians e está falando uma grande M, para não usar o termo mais escatológico aqui. Domênico Gato, basta analisar os números. O Corinthians está entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Ô, estranho, dá uma grande M. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Você concorda com a informação correta? Diga, peraí, segundo só melhor. Aqui, é o segundo, mano. Não, o terceiro, viu, Ale? É o terceiro. O primeiro melhor é o Grêmio. Amanhã tá São Paulo passa isso aí. Não, não vai passar, não. A artilharia amanhã vai fazer 10. É, perdão, o Ale tem razão. O Corinthians hoje ele tá empatado com o Fluminense, tá certo? Na segunda posição aí. É. E só fica atrás do Grêmio. O Grêmio marcou até agora 23 gols no Campeonato Brasileiro. É. O Fluminense 21, marcou 21. Cara. E o Corinthians também 21. É. Então, é, esse cara tá falando uma grande M. Foda a máquina, sabe o que estão, fala? Mano. É melhor não falar nada. Ô, Estranho, você concorda? Corinthians é retranqueiro, é isso? Não, depende. Não, Dudu. Gente, vamos deixar o Ursinho Poo falar. Fala, concordo com o Mano. O time não é retranqueiro. O time tem efetividade. O time, quando vai pro ataque, sabe tocar a bola, sabe chegar no gol. O time do cara, ele é bem organizado, sabe se defender. Tem um atacante pela beirada que defende muito, que o Ale não gosta. É. Mas o Corinthians não é retranqueiro. Com o Mano Menezes, sim. O Corinthians tinha momentos de retranca. Mas com o Carilli, com o Tite, o Corinthians nunca foi retranqueiro. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É... Eu acho que era mais com o Tite do que com o Carilli. Não, com o Carilli não. Com o Carilli não. Com o Carilli não. Mas às vezes, Sombra, você marcar mais gols não significa que você também não seja um time defensivo. Às vezes você se defende, o time vem pra cima e você, na base do... Não tô dizendo que seja o caso do Corinthians, né? Tô dizendo assim com relação... muita gente fala, é o melhor ataque, por isso não é time retranqueiro. Não, nem todo time que faz mais gols. Às vezes você se retranca. Faz mais pontos. E você consegue fazer os seus gols. Mas é óbvio, pode defender. Agora tem uma coisa. Mas aquele mas time não tô dizendo que esse Corinthians seja isso. Eu tô dizendo que é um dado. Uhum. Mas pareceu que você estava se referindo ao Corinthians. Não, eu só estou dizendo, dando dados. Agora um dado. Um dado zero, lembra, Domênio? Sim. Aí é diferente. Agora tem um dado concreto. Em todos. São 13 jogos ou 12 que foram? 12. Graças a Deus, 12. Os 12 jogos que aconteceram no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, em nenhum dos 12, ele saiu perdendo no placar. Ah, mas isso é um benefício deles. Não. E? Não foi testado ainda. Isso é um mérito, né, Domingo? Então, Você tá dizendo o poder de reação do time. É um dado. Pra tudo que eu falo, vocês ficam criticando não, eu tô dando dados aqui, eu não tô falando pra zoar nada. Ô, Mota, você tem dado em casa? São fatos que aconteceram no Campeonato. O time do Corinthians ainda não foi testado saindo atrás no marcador. E hoje você acha que vai ser o caso? Eu não sei se hoje vai ser. Nossa, você tá tão descrente. Não, eu tenho certeza que o Palmeiras ganha o jogo hoje. Mas sai na frente ou não? Não, não tenho certeza. Ganha o jogo. Ganha o jogo? Ganha o jogo hoje. Com essa facilidade assim? Não, tô dizendo que é facilidade. Ganha o jogo. Pô, lembro. Não estou dizendo que fácil, difícil. Ganha o jogo. Amanhã tem chance de você fazer bilu-bilu no Mano. Vou fazer. Vai fazer bilu-bilu. Ganha o jogo. Coitado do Depintão. Agora a gente só precisa de campeonato. O campeonato volta a ter a graça amanhã. Nossa. Imagina. Vai tomar outro espanco. Nem ele acredita nisso que ele tá falando. Mano, para. Nem ele acredita nisso. Vocês podem espancar o São Paulo. Aqui é diferente a conversa, filho. Aqui é diferente a conversa. Isso é apenas um momento ruim na história. Aqui hoje, com nós não, filho. Com nós. Aqui vamos não, ver hoje à noite, então, o porco. Vamos ver. Fecha a casinha lá, porque o João tá chegando. Fecha a casinha. Agora o negócio é o seguinte. Respondendo ainda ao nosso querido ouvinte. O fato do Corinthians dele ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e ser praticamente uma barreira intransponível, não quer dizer que o time do Corinthians não seja ofensivo. O time do Corinthians é. O time do Corinthians ele tem, entre as suas principais características, o contra-ataque. E isso também não quer dizer que seja um time medroso, não quer dizer que seja um time que só joga assim. Então, mas foi isso que eu falei. O time do Corinthians... Ué. Então, mas o que o ouvinte deu a entender é que o time do Corinthians é um time que só fica fechado na defesa e de vez em quando alça uma bola na área e faz um gol. E tá errado. Ele não tá vendo o Corinthians pra falar uma bobagem dessa. Inclusive, por falar bobagem... Ô, Domênico. Opa. Eu sei que você é um cara imparcial. Sempre fui. Você é um cara imparcial. Há poucos minutos, nós ouvimos aqui... Uma discussão que mexeu com os Bambi da mesa aí. Opa! Não. Tem Bambi nenhum aqui. Sim. Viu, Domênico? Quando o ouvinte assumiu uma freguesia enorme. Assumiu, eu vi. Assumiu, assumiu no ar. Assumiu. Eu ouvi todo mundo aí em polvorosa. O ouvinte não me representa. É, eu também não. Tudo bem. O meu irmão falou, é um absurdo. O Mota falou, é um absurdo. Porque eu nunca falei que era freguês do Corinthians. Eu não sei se o Bar... Tem o trecho aí, se ele separou alguma coisa nessa produção aí. Ah. Vamos ver se o Mota falou ou não falou. Vamos ver? Cadê? É o próprio São Paulo Futebol Clube, aqueles que dirigem. Infelizmente. Os torcedores de São Paulo têm que entender o seguinte, a gente riu do Corinthians quando caiu, a gente riu do Palmeiras quando caiu. Agora aguenta a gozação, a gente é freguês, é... Isso aí, o que tá acontecendo no São Paulo... Palavras fortes, é isso aí, freguês mesmo. É o problema do São Paulo. Palavras fortes. É isso aí, freguês mesmo. A gente é freguês, eu não diria eu diria estar. Eu não diria, o Sombra ainda falou. Eu não diria que é, eu diria que está freguês. Ou seja, o Mota falou que é freguês. Falou que é freguês. O Sombra também falou. Falou que está freguês. É, falou. Ué, assumiu também que é freguês. Não. Assumiu também, como não? Como não? Mas, mano, então vocês viram uma coisa. Mano, mano. Então eles têm que pedir desculpa pro ouvinte que entrou lá. Não, eu não vou pedir desculpa pra ninguém. Pois é. O senhor Mota, pelo menos, tem que pedir desculpa. Não nenhuma, não. Por que não? Você falou que o São Paulo era freguês do Corinthians na gravação. Então vocês são freguês nosso? Se vocês somos, mas do Corinthians não. Nossa, eles são de nós. Chupa, Mota! Ué, qual o problema tem? Então pronto. É só, eu não sou bobo, eu analiso dados. Se o São Paulo tem mais vitórias que o Palmeiras em confrontos, o São Paulo realmente ele leva vantagem. Boa. Agora o Palmeiras tem muito mais. Freguês aqui, então véio. Pronto, então não fala que não é. E vocês têm que pedir desculpa pro ouvinte. Desculpa, pode pedir desculpa, cara. Pode pedir desculpa, ouvinte. Poxa. É. Queria pedir desculpa aí pelo Mota aí, que bicho. Sua mãe, não por mim. Vamos lá, mais cornetadas. É. Boa noite, rapaziada do estádio. Aqui é a Vanessa do Jardim Maristela. Na boa, esse pai Dodô aí não tá com nada. Ele já fez a previsão de que a derrocada do Corinthians ia começar perdendo pro Grêmio. Vocês já viram o que aconteceram. Vai errar na previsão de hoje de novo. O Corinthians vai atropelar e esse pai Dodô vai ter que fechar esse terreiro. Chupa, porcada. É a Vanessa, a estranha que veio aí. É a Vanessa. Ô, Dodô, não é pai Dodô, não. É o pai Dodô? Primeiro que eu não sou pai Dodô. Você não é pai? Então, eu não sou pai, Dodô. Eu não mexo, eu respeito quem mexe aí com esse tipo de coisa, tudo. É, não sou pai, Dodô. Eu costumo analisar futebol. Hoje, o Palmeiras, hoje, vai ganhar do Corinthians. Me cobrem. Tô falando desde quando que tá pra me cobrar? Faz tempo. Porque o Mano não fala que me cobre amanhã. Eu falo, pode me cobrar aí amanhã. Boa, Dodô. Porque aqui comigo é assim, nós vamos ganhar desses trouxas aí. Vai começar. E olha aqui, ó. E grava aí. Amanhã, repito como eu disse. Não, segunda, pera, vamos fazer assim, terça, tipo assim, vamos lá. Um, dois, três, gravando. Vamos lá. Repito o que eu disse, hoje à noite, é que amanhã a gente vai conversar aqui sobre isso. Começa a derrocada do Corinthians. Boa. Corinthians perde a primeira de muitas que virão por aí. O Palmeiras vai abrir a porta das derrotas do Corinthians. Me cobrem nossa, amanhã. Deitada, pode me cobrar. É vez. Hoje agora é nóis. Aqui, ó, hoje o Palmeiras é Brasil. É nóis aqui. Pode vir comigo. Vieira, é nóis com as perninhas dele. Vem comigo. Com as perninhas dele de grilo tremendo, hein? Cavalo, mano. Agora é minha vez. Agora é vez. Mas olha, eu vou contar 3, 2, 1 gravando e você manda, tá bom? Vamos lá. Vai. 3, 2, 1 gravando. Volto a falar aqui, Sombra. No Campeonato Paulista, quando o Corinthians ganhou dessa porcada aí, começou a queda dos caras. Porque aí o treinador começou a balançar e etc e tal. A torcida pegando no pé. E foi, de fato, o Corinthians que mexeu com a porcada. Digo mais, esse jogo de hoje vai servir para mostrar isso novamente. O Corinthians, além de ganhar da porcada e abrir 16 pontos de diferença, o Corinthians ainda vai jogar o porco no buraco. O porco não passa pelo Cruzeiro na Copa do Brasil e o porco tropeça na Libertadores. Eu quero ver a cara de tacho desse porco mundo do Domênico Gato quando começarem a falar da demissão do Cuca no final do ano. Véio. Aí eu quero ver que ele vai falar, o Mano tinha razão. Quero ver se ele vai ter a hombridade de assumir isso. Nossa! Corta! Tá gravado. Só quero dizer que, da mesma forma que o Palmeiras teve uma queda quando perdeu o Corinthians, vai ser o contrário agora. Ah, é? Pode me cobrar. Veremos. Porque o Corinthians, quando perde o Palmeiras, acontece uma coisa que vocês já sabem. A bala! O quê? Você vai ver. E aquele jogo do Comebol não valia porra nenhuma. É. É, porque o clube desclassificou, o Palmeiras classificou, filho. O que, que valeu aquele jogo lá que eles ganharam? É, nada. Valeu o quê? Nada. Hoje vale. Por que não valeu? Porque nós vamos perder. Eles vão tomar de nós e começa a perder tudo quanto é joguinho aí. Ih, rapaz. Você vai ver. O Corinthians ganhou do time dos caras aí não é isso tudo não, filho. Vocês. Não é isso tudo não. Você vai ver só. Sombra. Ô, Sombra. Ô, Sombra. Pode me cobrar aí. Diga, mano. Diga. Se o Corinthians ganhar da porcada hoje, ele abre 16 pontos de vantagem pra ele. Não vai abrir. Ou seja, não vai a vantagem. Abrir. Escuta, deixa eu terminar. Tô escutando. A vantagem que o Corinthians pode abrir hoje, Sombra, é praticamente o número de pontos que eles têm no campeonato. Eles têm 19. O Corinthians pode abrir 16. Então, pode. Então, se toca, porco. Olha a tua realidade aí, filho. Poder querer não é querer, amigão. Aqui é com nós, ver, né? Com, não é com, vocês vão pegar timinho mequetrefe, não, amigo. Hoje à noite, é na arena, não quero, não quero que chororô, ó, treme a frente. E aqui, ó. Aqui, ó, mano. Fica na torcidinha lá, assistindo na Globo. Fica assistindo lá na televisão. Fica lá assistindo e vê o que é uma torcida que faz essa torcida. Nossa, torcida de verdade, ver, não o que vocês acham que é ver. Torcida. Até o Mané. Sombrita, aqui é Palmeiras, rapaz. Pega a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, aí eu não cego. Hoje é o dia. Hoje é o dia que chegou. Segue o jogo, sem falatório. Diga. Você sabe que eu sou imparcial, por aí. Eu tenho um carinho, um amor que é dividido entre Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. É verdade. É 25-25 ou tem alguém mais? Não. É que nem filho, né, pra mim? É igual filho, tá. Agora, de forma imparcial, analisando o debate em alto nível entre o De Pintor e o Dodô... E o Gato. De Pintor e o Gato, senti o Gato com mais firmeza. Eu achei que ele está mais confiante. Tô. É que você então, é baba-ovo dele. Não. Olha, não é isso. Sim. Você acha que o pai lambuzou o De Pintor? Eu acho que sim. Porque pai não tem preferência pelos filhos, assim, não, né? Não tenho nenhuma. Mas ele chegava e falava assim, não, filho, você foi culpado nessa briga, né? Eu senti o Mano... Tremendo esse chassizinho de dentro. Aonde? Aonde? Ele está. Meu time é líder, ele está se urinando agora. Acredita. Hoje acabou. É dia. Hoje é dia de mais uma rodada do campeonato. Dia de amigos reunidos, coração batendo mais forte, bola na rede e cerveja na mão. Dia de extra é gol. Só ofertas show de bola para a torcida fazer a festa e gritar gol. Cerveja Brahma ou Skol garrafa retornável, 300ml, por apenas R$2,59. Cerveja Brahma Chopp Lata, 269ml, leve 3 por apenas R$1,59 cada. Cerveja Budweiser Lata, 269ml, leve 3 por apenas R$1,92. Guaraná Antártica ou Pepsi Lata, 269ml, leve 3 por apenas R$0,89. Você merece extra economia, torcida brasileira, beba com moderação. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Olha só quem apareceu no BID. Você acredita? Centurion. Apareceu no BID, hein? Carinha dele, a carinha de quem tá querendo ir embora, velho. No BID ele apareceu. Mas será que ele aparece no CT? Será que ele aparece no Vila Mix? Daqui a pouquinho, às 7h30, contra o Galo, lá no Horto. Nossa, o time tá hoje, tá doído, hein? Santos é malandrão, né? Marcou o jogo no mesmo dia do clássico, pra ninguém ver o que vai acontecer. Só no intervalo do jogo, lá o Kleber Machado. Vamos agora, ô! 7 gols do Atlético! Nossa! Agora vamos ao Palmeiras, que teve contratação, hein? Galera do Palmeiras. Gostaria de falar aí que estamos junto na família Palmeiras. Gostaria de fazer muito gol no Palmeiras. Caramba, Pião. Fala aí, Palmeiras. Viu, Davidson? É Palmeiras. Se esse cara jogar bola igual ele fala, vocês estão ferrados, hein, Domênico? Fez, né? Corinthians. Corinthians, Coringão. Eu, né? Assim a música, ó. Vocês estão dando seu bem. Força máxima também. Sem novidade, né? Aquele time de sempre que vem ganhando. Romero e mais 10. Epa! Alê, bichona! Olha isso! Previsão pra hoje no Pai de Santo, hein? Vejo aqui, ó. Palmeiras 1, Palmeiras 2, Corinthians 1, Corinthians 2. Empate hoje. 2x2, né? Empate não, né? Tinha que ganhar, sabe, né? Posso falar? Eu vou falar. Esse Pai de Santo aí tá meio frouxo, hein? Tá meio frouxo. Não tá pode frouxo, ter tá dois. Tá frouxo. É bom pra Grêmio, São Paulo, pra todo mundo. Uma dica legal aí pra você. Sabe o navio da véia que eu sempre falo aqui? Navio temático, né? Um tem dos novidade, maiores sucessos. Tem novidade que eu tô sabendo, mano. Que é um navio, um cruzeiro de 3 dias e 3 noites, o maior e melhor navio temático, se não, quiçá, do mundo, hein? Do mundo. É um negócio, é um navio de sucesso. Sempre esgota, sempre lota. E que a gente já tinha anunciado aí como Blitz e Jota Quest, as atrações, né? Dois shows incríveis. Anunciamos agora a terceira atração. Roupa Nova de volta ao Navio da Véia. Caramba, hein? Roupa Nova de volta ao Navio da Véia. Nós fizemos aí no ano passado o Roupa Nova. Né? Muita gente pedindo a volta do Roupa Nova. E olha, eu vou te falar uma coisa. Com Blitz, Roupa Nova e Jota Quest. Nossa, é um festival flashback no mar, cara. Sensacional, demais, cara. Festival flutuante em alto mar. É, open bar de flashback. Open bar de flashback de sucesso. Então você quer fazer a sua reserva da sua cabine no Navio da Véia? Liga lá, 3624-9007. Evita. 3624-9007. Liga agora, fala lá com o plantão lá da promoção. Tem uma turma enorme, tá o Bruno Cabeção lá, tem a Tamires, né? Tem a Ana, que era casada com o locutor Dime aqui da rádio. Tá cheio de gente pra atender você. Opa. Verdade, eles eram casados, separados. Casados, tem um filho muito bonito. É, muito bonitinho. Pim, pim. Então liga lá, 3624-9007, Navio do Energia na Véia, Blitz, Jota Quest e Roupa Nova. Olha. Avisa os amigos, imperdível. Imaginou? Você na sexta-noite já mete uma Blitz no pau, na festa à noite. Sábado, fim de tarde, hein, um Jota Quest. Nossa, e domingo, fim de tarde, um Roupa Nova. Você nossa, tá tudo em alto mar. Ei, que delícia, hein? Bom demais, não é não? Você gosta, estranho? Você é sério, dos 43 anos de idade, é do time, não é não? Ursinho Poo, gosta? Gosto. Não, gosto de ser uma boa. Mas entre os três, qual que você gosta mais? Roupa Nova, Jota Quest ou Blitz? Jota Quest. É, legal. É, legal demais, né? É isso aí. Liga lá, 3624-9007. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de banco 24 horas. Você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, sabe onde eu vou passar depois do estádio? Ah. Aonde, Sombrar? Vou te dar meia chance de acertar. McDonald's, velho. Aê! Até você que é assim limitado acertou, parabéns. Nossa, você é meio burrão, aí você acertou, ele quis dizer. Você é meio moto. É nada, eu quis fazer um gancho, que é pra valorizar o local, velho. Tá na cara que o Sombra vai no McDonald's. Bom, eu também. Vou passar lá e vou provar o novo lanche, cara. Você já fez a mesma coisa? Se não fez, ouça essa minha dica, cara. O McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, se liga nessa escalação aqui, ó. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry, língua de gato trufado. Esse é top demais. Pra quem adora chocolate, prove, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, cara. Nossa, essa língua de gato aqui da Copenhague é demais, cara. Trufado é top. A combinação que deu muito certo. Esse McFlurry tá demais. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente o Caprese no McDonald's. Ó, é isso. Ainda acabou, fechou certinho, a música. É? Deixou aqui o estranho no ninho salivando, hein, estranho? Aí sim. Opa, muito McDonald's bom. É sensacional. É isso aí. É top, cara. Porra. É bom demais. Tem pra ninguém, não. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida... No seu tempo, toca as Drubal! Ah, vai um Bambi! Essa música é uma das melhores. É a melhor, Domingo. É uma das melhores, né? Olha lá. Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora! Ah, ele é gay! Alô! Nossa, alô? Aqui, vocês ficam tudo Marcão dançou, né? Aqui que dá nem uma boneca, né, velho? Quem fala? Dá uma coceira no zóio da goiaba. Alô? Só um minuto, Mota, por favor. Alô, quem fala? Nossa. Oi, Alexandre. Nossa. Dá uma coceira no zóio da goiaba. Alexandre. Ô, Mota, fica olá, quieto. Eu sou o Ale. Olha lá, o ouvinte falando que você fica quieto. Ah, Alexandre que tal, também, trouxe. Alexandre Maurício e Francis Degui. Degui. Maurício é, Degui. Degui. Degui. É. Degui. D-G-O-U-Y. Quantos anos você tem? 34. E o bairro que mora? É Piqueri. Vamos? Piqueri. Degui Piqueri. Piqueri. que queria. E o time? São Paulo. Você vem aí, olha, é clássico, não sei o que lá, mas é o torcedor tricolor marcando presença. Nunca abandona. Hã? Ah, sempre, sempre amanhã vou fazer questão de ir no jogo. Com certeza. Ah, você vai no jogo amanhã? Ah, eu vou, é a estreia, né? Boa, vou estrear amanhã. Boa, Maurício. E falando nisso, já venderam 11 mil ingressos, hein? Tem 11 mil ingressos vendidos. Ah, deve bater uns 25 mil, deve bater pro jogo de amanhã. 7,5, né? Mas é a hora da torcida do São Paulo abraçar o time também, hein, ô, torcida? Vamos lá comparecer amanhã. Ah, com certeza. Porque... Mas não dá pra dizer que a torcida do São Paulo não vem amanhã. Não tem abandonado, não tem então, abandonado, mas é que não. Tá. Mas se fosse não uma largou não, cara. Se fosse uma semifinal de Libertadores, amanhã... Ah, tava Morumbi lotado. Então... Mas, ô Marcão, a fase do time não é boa. Jogando no Z4, um jogo amanhã é 7 horas, né, Mota? 7,5. Pô... Quinta-feira, 7 e pouco, 20 e tantas mil, é bastante gente, cara. Não, isso, o São Paulo tá com a quarta média de público do Brasil. Então, quer dizer, a torcida tá comparecendo agora. É que o nosso estádio é gigante, né? Se fosse na arena dos caras, era estádio esgotado, né? Olha lá, ó a invejinha. Olha a invejinha. Produção. É, mas ele olha, falou estádio aí. Dos caras, não falou quem são os caras. O cara já pode ser. Bravo. Se ele se referiu à Vila Belmiro. É estádio, é. Não, mas peraí. Falou da Vila Belmiro. A Vila Belmiro não dá porque 20 mil não cabe lá, é muita gente, né? Vamos lá. Eu acho que vocês não prestaram atenção no que ele disse. Ele falou arena. Quando ele fala em arena em São Paulo, só tem duas: Corinthians e Palmeiras. E a invejinha. Mas por que ele falou de São Paulo? Por quê? Arena Mato Grosso. Ô, mano, do Grêmio, pode ser. Ô, mano, você tá se doendo que ele falou a arena dos caras. Se ele tivesse falado a arena do companheiro, aí você podia se doer. Nossa! Demais. Boa. Mas para a estância Alto da Serra, né? Bacana, fica com esse estádiozinho que vocês têm que pegar fogo aí e paga uma madrugada. Mas é nosso, tá pago. Pega fogo quando tem mau elemento lá dentro pra pôr fogo, né? Não, pelo contrário. É, exatamente. A tendência é que pegue fogo mesmo. As galinhas ficam ciscando no chão, aí dá aquela faísca, pega fogo na pena. Casinha tá caindo, hein? Ô, Alexandre. Opa. E aí, cara, você gostou da contratação do Dorival? Você já viu qual é o time que deve jogar, né? Já foi anunciado aí, basicamente, o time que deve jogar. Deve jogar aí com o meio de campo é o Petros, o Jusilei, Cueva, o Jonathan Gomes. Talvez, acho que um pouco mais avançado, Wellington Nem e Prato. Você concorda com esse time? Você acha melhor? Fala assim, não resolve nada. Ah, só o Wellington Nem que ainda não mostrou pra que veio, né? Ele tropeça na bola, é esquisito ver ele jogando, né? Ele não acerta uma jogada, não faz nada de direito. Vamos ver com Dorival se as coisas começam a andar. Eu gostei da contratação, sim, fez um bom trabalho no Santos. Eu sei que o Domênico não gosta dele, mas é treinador, né? Eu adoro o Rogério realmente é mito dentro de campo, mas o que a gente estava precisando era de um treinador. E um técnico ainda. Nossa, que delicada. Caramba. Mesmo porque temos vários ídolos no São Paulo. Careca, Dario Pereira, Pedro Rocha, Rogério Ceni, Cafu, Miller. Quem é o teu ídolo, Marcão? Não, o Rogério Ceni pra mim é o maior ídolo que eu tenho no São Paulo, mas assim... Nossa, você queimou ele, hein, velho? Não, mas mesmo o Rogério Ceni, ninguém é maior do que o clube, gente. É isso que vocês têm. Concordo, que ser o joio do trigo. Ensina pro Mota. O grande problema aqui não é... A questão não é que o atleta não é maior que o clube. Nem os dirigentes são maiores. Oh. Esse é o grande problema do São Paulo. Com certeza. Os dirigentes não são maiores que o clube, mas infelizmente o clube tem donos. É. Né? Vai fazer o quê? Ô, Alexandre, esse Arboleda aí, você gostou do futebol dele? Você tomamos 3, é verdade. Mas contra o Santos ele jogou bem, né? Foi um dos poucos ali. Ele roubou bastante bola, né? Individualmente ele foi bem, né? Também achei. E eu falei pro Domênico, você fica julgando pelo nome. Logo que anunciaram a contratação do Arboleda, o Domênico falou assim, nossa, jogador de nome ridículo, não vai dar certo. Não falei. Veio da onde, né? Vem da onde esse cidadão? Equador, os caras não sabem jogar futebol. Não falei. Lá tem uns caras de time ridículo, Barcelona de Guayaquil. Jamais falaria isso. Mesmo porque tomou a naba. Naba! Da naba, porra! Gol? Tem gol. Gol, amigo. Gol de quem? Gol de quem? Ponte 0, Bahia 1, gol dele, Rodrigão. Não pode. Que fase, hein? 1-0 Bahia. Não, Bahia não, amigo. Tem que segurar o Bahia lá embaixo. Não pode. É, não tá pode louco. Disparar, ô, Ponte Preta, quem é essa tal de macaca aí? Cadê o homem macaco? E é em Ponte Preta, hein? É em Ponte Preta. Não, mas vai virar isso aí. Fica tranquilo que vai virar. É. Vieira, fica tranquilo que vai virar. E começou, viu, o Sombra, Atlético Mineiro e Santos também, 0-0. Ah, legal. Atenção, torcedor santista, se sair gol aí a gente avisa. A gente avisa. Fala, Alexandre. É, eu fiquei com uma dúvida aí, cara, nessa confusão que teve entre o Cuevas e o Pintado. Cuevas. Eu também não acompanhando as notícias de ontem, mas é verdade essa história mesmo que o Cuevas não quis, quis viajar para Santos, porque ia ficar no banco? É uma Cuevas só. Segundo, olha, segundo o Pintado, se não me engano, ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, dizendo que o Cueva, quando soube que ia ficar no banco, ele não quis viajar para Santos. Não quis. Isso, a versão do Pintado, né? Independente disso, eu tinha recebido informação de que o Cueva é um cara que vem forçando a saída dele do São Paulo Futebol Clube. Ô, Sombra, mas você não concorda que isso é tão grave quanto aquela fala do Lucão? Pô, o jogador é caro, o Cueva não é barato pro clube. Como que, eu não vou ficar no banco, então não vou viajar? Concordo contigo, cara. É gravíssimo. Assim como o Diego Souza, que não se apresentou pra jogar pelo esporte. Grave. Isso é uma falta de profissionalismo gigante. Assim como outro dia o jogador do Fluminense, que não quis atuar. Richarlison. O Richarlison. Achou que tava indo pro Palmeiras. Isso é uma falta de profissionalismo. Contra o Palmeiras o jogo, esses, né, caras aí, eles assinam contratos. É verdade. Esse cidadão, Cueva... Eu quero que ele retome o futebol dele e que ele jogue bem no São Paulo. Ele jogue bem, é patrimônio do clube, cara. No começo do ano, o São Paulo renovou, estendeu o contrato dele, deu um aumento de salário ainda. O cara não pode chegar e fazer o que está fazendo. Isso é uma falta de profissionalismo gigante. Isso é uma coisa, mas, isso é um absurdo. Mas pro grupo, não é, estranho, um é mutado e o outro não é? Eu acho que... Dois teve duas medidas? Mas são aí, situações diferentes foi também, público, né? Olha, o Cueva foi exposto para todo mundo. Exatamente. Aí. Particularmente, eu acho que nem aí. O Lucão deveria atitude ter sido mutado. Atitude é a mesma, gente. Não, mas, mano, atitude mas não é foi, mesma. Não, mano. A do Lucão foi pública, mano. A do Cueva, o Pintado tá falando que ele falou que não quis ir. Aí, a diretoria tomou uma atitude, sim. Mas, eu acho que se é diferente do Lucão... Que naquele calor do jogo que tava sendo vaiado e tudo, e toda naquela situação toda, que o público já tem, a torcida já tem raiva dele, ele falou aquela besteira. O do Cueva, vocês pararam pra analisar o que de tão grave falou o Lucão. O Lucão não falou nada, ele só falou, daqui a pouco eu vou ser vendido e a torcida do São Paulo pode ficar tranquila. Agora o Cueva se recusou a jogar. É verdade. O Lucão não se recusou a jogar. Vocês estão aliviando porque é o Cueva e o outro é um coitadinho que é o Lucão. Não, mano, eu não estou aliviando, eu concordo com o que você está dizendo. Por isso que eu acho que a torcida é dois medidas. Como que um jogador que paga um dos principais salários do clube e não vou pro banco, tem que ficar no banco. Carteiraço. Eu penso como ouvinte e como mano. Eu acho que o Cueva, o Lucão nem deveria ter sido multado. Nem deveria ter sido multado. Respeito quem pensa o contrário, mas eu acho que não deveria ter sido multado. O Cueva, sim, se o cara se recusa a seguir com o time, aí sim. Só que amanhã, eu acho que o torcedor do São Paulo tem que, dentro do estádio, ter uma atitude positiva em relação a isso. Tem que incentivar o time, independente de qualquer jogador que estiver em campo. Tem que incentivar. Amanhã não é dia de chegar e marcar jogador. Não é. Amanhã não é dia de marcar jogador. É retomada, né, Sombra? Hã? Você tem toda razão, cara. Se o time atender as expectativas. O problema é se continuar aquele futebolzinho moroso. Aí você vê que o Cueva não tá fazendo uma boa partida. E eu acho que vai ser uma coisa natural se o São Paulo não for bem. Não, eu sei, mas é que durante o jogo. Eu sou contrário à vaia durante o jogo. Acabou o jogo, não gostou do que viu? Vaia. E o Alexandre, e o Marcão falou um negócio, Alexandre, falou meio brincando aqui, que amanhã o campeonato de São Paulo começa. É zoeira, mas ao mesmo tempo é um negócio sério, cara. O São Paulo tem que levar como uma retomada. O São Paulo tá fazendo uma pré-temporada de 3 dias. É, cara, é a retomada, cara. É uma pré-temporada de 3 dias. Entendeu? Tá entrando o treinador, vai ver se agora com esses novos jogadores a coisa anda. Não dá pra torcida já chegar cobrando o histórico. O cara não treinou o time ainda, cara. Não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Esse chegar arrepiando é complicado, cara. Porque tem aquele tipo de torcedor que vai chegar lá amanhã, de repente o jogo tá travado, o Atlético Goianiense vem pra jogar atrás. Claro. Aí os caras vão falar assim, bola. Tá vendo? Mandou o Rogério embora, trouxe o Dorival, nada mudou, tá vendo? Mudou o esquema tático. Uma das coisas mais bizarras, toscas, porque eu acho que tem gente que tem uma limitação intelectual fantástica. Olha, vou falar. Foi um ou dois. Porque eu vi o cara falando, tá vendo? A culpa não era do Rogério. Olha o futebolzinho contra o Santos. Oh, não, na boa, ver, né? Você tem que ler um negócio desses. Cada uma, né? Aí, a gente também pode analisar a limitação do Pintado como treinador. Porque assim, ele colocou o Jonathan Gomes para ser o único armador do time. Um cara que acabou de chegar, tá desentrosado. E ele coloca o cara para centralizar as jogadas do São Paulo, cara. Mantendo os dois pontos que o Rogério mantinha lá. Isso mostra a limitação dele como treinador. É espantoso como o cara que tá, sei lá, 40 anos no futebol, não consegue enxergar o óbvio. É. Ô, Alexandre, palpite pra amanhã. São Paulo e Atlético Gol. 3-0 tá bom, né? Na verdade, 6-0 tá bom, mas acho que são 3-0. Não, pode ser 1-0. Mas que sem dramas. Pelo amor de Deus. O time do Atlético Goianiense, eu assisti um jogo só dos caras, é sofrível, cara. Fraco, fraco. Nossa. A obrigação amanhã. Mas o Faustão vai voltar amanhã, hein? Você é louco, velho. Você é louco. Pô, o Atlético Goianiense, eles treinam com bola com guizo. Isso! Você vê como a situação do São Paulo é horrorosa. O São Paulo tá à frente só do Atlético Goianiense. Exatamente. Pra você ver como o trabalho horroroso vem sendo feito no São Paulo. Horroroso. E eu, quando eu falo de trabalho horroroso, é de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Tá tudo no mesmo, na mesma cesta lá. Ô, Alexandre, um abraço. Tudo de bom. Ô, Sombra, posso mandar um abraço aí? Pode. Manda aí, mano. Ô, Sombra, primeiramente, parabéns pela contratação. Aí, o mano oficial aí, o mano São Paulino, o cara é sensacional. Mano oficial? Mas os três são oficiais. Se deitada. O Marcão é maneiríssima, velho. O corintiano não, pô. Tô brincando. É o mano do bem. Valeu, Ale, obrigado. Tô brincando, mas os dois sensacionais, aí ficou ótimo o programa com vocês aí. E valeu. Mandar um abraço aí pro meus amigos aí, que eu tô só escutando o WhatsApp aqui tocar. Leonardo, Fábio, Hugo, Serginho, meu irmão Nicolas, Carlos Eduardo, Vinícius, a galera toda aí, o pessoal da Miguel, Maciel, Dima, o pessoal que tá escutando aí, um grande abraço pra todo mundo. Valeu, cara, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Você conhece o Serginho Zanac? É ele mesmo, conheço. Esse é corintiano, né? Ele falou pra você parar. É, corintiano, ele fala direto com você lá no... Da chácara. Como é que é? Rapaz. Ele falou pra você parar de mijar no sofá da chácara, é isso? Meteu o André Balada. Ele é filho da mãe, Conta essa história aí, ô. Não é uma fralda geriátrica. Olha, o que aconteceu aí, velho? Nós temos o mijão do sofá e o ursinho pu. É o ursinho cruzado, pu. Né? Eu vou mandar pra vocês a foto do Serginho vestido de mulher corintiano hoje. Ih, aí, ó. Aê, manda aí. Um abraço, cara. Valeu. Abraço, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre o seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as drumas. Você é um chupador de cana. Ai! Fala, mano. Você é um chupador de cana. Ai! Ele gosta quando tá enferrujadinho. Ele gosta, que dá aquela ralada, sabe? Alô! Vai, mamalo, pai. Baralho! Que isso? Nossa, tá louco. Gritando aí. Vai, Corinthians, mano! Ah, tinha que ser, ai, né? Ai, que catar, trouxa! Melhor se ligar. Ai, que catar, ô mané! Sai de gritar com a aí, ó. A véia! Aí o Katsu, aí o Katsu. Você tá no Viva Voz aí, ô. Como que você usa Viva Voz? Ô, você tá no Viva Voz. Tá aí tua irmã aí, ô, mané. Peraí, deixa eu tirar o Viva Voz que eu tô com a família aqui, peraí. Eu nunca vi nego usar Viva Voz na cena. Não, mas eu nunca vi nego usar Viva Voz. Eu nunca vi nego usar Viva Voz no orelhão. Nossa. Orelhão, tira essa tosse, meu bicho. Roger Pedro. Esses ouvintes são os melhores do mundo. Os melhores. Manezão. Oi, pode falar aí, Domingo. Mas com respeito ao ouvinte aí, ô pô. Não, eu não sei o nome dele ainda. Eu vou falar com o nome. Só saber o nome, ué. Meu nome é Nivaldo. Pergunto qual o seu nome, não é Mané? É Mané. Mané. É Nivaldo. Manezinho. Nivaldo do quê? Nivaldo Vanucci. Vanucci. A África é logo ali, hein? Putz, é. Né? Desenterrou agora, hein, Vieira? Pá, verdade. Né? Alô, você. Manda aí, quantos anos você tem, meu velho? Você torce... 4.8. Já 4.8. Já rodou murcho já, hein, Vanucci? Rodou o bucho, não. Eu tô que nem um bucho. Tá dando risada, tua mulher tá rindo que ela tá concordando comigo, velho. Aí, mano, aí, galera, tá minha mulher, meu filho de 13 anos e minha filha de 23 aqui. Tá tudo no legal, carro. Legal, cara, show de bola. É quadrilha! Eu sabia que vocês estavam dentro de uma polícia! Desgraça, viu? Chama a polícia, quadrilha! Sabia que vocês estavam dentro da Kombi, eu tinha certeza. Ai, cara. Ô, Nivaldo. Fala aí. Vamos falar do Coringão, deixa esse Zante de lado. Fala comigo, Nivaldo. Ai, Nivaldo. Ô, Nivaldo, com quantos pontos você acha que o Corinthians será o campeão brasileiro? Ei, não. Momento pro farrão. Isso. Para. Não, eu acho que... Eu acho que na pegada que tá indo aí, eu acho que vai passar uns 75 pontos, hein, meu? É, porque geralmente aí a média para que o time possa começar a pensar em títulos gira em torno disso, né? É 73, né, mano? É, então, mas coloca um 75 para ter uma folga. É, o Corinthians hoje tá com 32, cara. É. A conta tá fechando, hein? Pelo visto, eu tô fazendo uma conta aqui que o Corinthians ele vai ser campeão brasileiro talvez 5 ou 6 rodadas de antecedência. Vai ser um marco na história do futebol nacional. Eu quero ver a cara de tacho do Zé. Festival de groselha. Ah, é open bar, né? De é groselha, né, Ale, hoje. Ô, mano. Ah, o Mano, eu já falei não, aqui. O Mano fala tanta merda que ele deve fazer a propaganda da Activia. Até o vídeo, Nivaldo. Ronaldo Nivaldos do estádio. Essa gralha. Cara, o Nivaldo é genial, cara. O Nivaldo ele tá só de cueca e croque agora na sala. Ô, Nivaldo. É a família inteira ali, velho. Ô, Nivaldo, porque o negócio é o seguinte. Vamos lá, o Corinthians hoje, ele tem 32 pontos. O Corinthians, ele precisa aí, talvez, de mais 14 vitórias no campeonato. Baixa o rádio aí, Nivaldo. É que a galera quer escutar, Se o Corinthians conseguir aí, 14 vitórias no campeonato brasileiro, 14 vezes 3... Vai atingir 42 pontos. O Corinthians com mais 32 que tem, ele atingiria os 74. Ou seja, o Corinthians ele precisa de mais 14 vitórias no Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma campanha como essa, durante o próximo turno. É, mano, amanhã, a partir de amanhã, só 13, de ganhar, né? O campeonato, cara. Ô, tem uma pergunta pra você. A partir de amanhã, só 13 vitórias. Aí, Domênico. Se Deus quiser e Deus quer. Galera, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Domênico. O estranho fala, mas não fala com convicção. Você não percebe. Tá com medo, né? Tá tremendo aí. Fala aí, velho. Não tá calmo, não. Fala, velho. Porque ele precisa se autoafirmar. Ele tá morrendo de medo. Vou ter medo de vocês, filho. Tá de brincadeira, velho. Olha as vitórias que estão sujando de vocês. Ele tá morrendo de medo. Olha pra mim. Com medo. Que medo? Medo de vocês? O dia que o Palmeiras tem medo do Corinthians, você tá de brincadeira, arrancando vocês noite, várias vezes, cara. O Domênico derretou na cadeira agora. Para! Olha aí o número de vitórias que nós temos com vocês. A prova de que o Domênico não tem medo é que o. Fala aí, ó. A prova de que o Domênico não tem medo é que o Domênico quis apostar e ninguém quis. É, tudo bem. Eu não aposto que ele é zica. Não, vai rapidinho. O cara falou assim hoje pra mim, né? É, o Corinthians falou assim, meu, se der uma zebrinha hoje, já era, porque os caras falam que se a gente ganhar lá vai ser zebra, né? Se der uma zebrinha hoje, então já era, né, Domênico? Pra você já era. Mas a pergunta é zebra, então? Fazer... É zebra, vocês ganharam, né? Não, eu só queria falar pra você uma coisa. Tá bom. Você viu que ele confirmou, né? Você sabe que se... Não, peraí, você sabe que se você... Se você morrer amanhã... Se você morrer amanhã... Ô, você tá me desejando mal, velho? Que horror! É isso! Nossa, ô, louco, você tá me desejando mal? Não, mas peraí. Que isso? Peraí, Nivaldo. Tá me desejando mal aí, Nivaldão. Ô, Nivaldão, antes de você fazer a pergunta... Você falou aí! Antes de você fazer a pergunta... Peraí, gente. Ô, Nivaldo, antes de você fazer a pergunta, nem cogita essa hipótese, nem por brincadeira, cara. Se o Domênico tiver que morrer, que morra na sexta. Juiz! Pra poder zoar, né, mano? Na quinta. É, porque ele quer ver eu zoar ele amanhã. Esse trouxa aí. Mas fala aí, Nivaldo. Pergunta pro Domênico. Vai. Domênico, fala, meu. Que deram aquele título lá da internet pra você? Não entendi. Que deram aquele título da internet lá pra você? O título da internet? Aquele de 51 que você não viu. Agora acabou. Aquele de 51 que você nunca viu. Peraí, deixa eu fazer a pergunta, mano. Só deixa eu te pôr pra você passar a informação certa. O título, ele existiu. Não tem nada em internet. Ninguém inventou o título. Mas você viu? Você viu? E você viu os títulos que o Corinthians ganhou no passado, trouxa? Você viu? Eu vi o Corinthians. Então você viu o quê? Quantos anos você tem? Pera só um minuto, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Meu filho, o Corinthians tem mais de 100 anos, que eu saiba, não? Então os títulos. Voz de 48 com corpo. Então tá bom. Os títulos que o Corinthians ganhou até ele nascer não valeu nada, né? Ele não viu. Ah, para de falar bobagem, velho. Tenta fazer outra pergunta inteligente. Vamos lá. Vamos fazer. Aqui tá difícil, hein? Vamos lá. Primeiro você me desejou. Primeiro me desejou mal. Queria que eu morresse. Não, é amor. Aí fala uma bobagem dessa. Vamos lá. Vamos tentar a terceira. Vamos lá. Então vai, a gente é bonzinho. Vamos lá. A verdade é a seguinte, vai pra cima dele, Nivaldo, vai. Não dá. Corinthians não dá, velho. Eu dou risada de vocês, velho. Vocês são a eterna piada do Palmeiras, velho. Isso. Porco, aí, e apavoro o quê? Não tem como. Que ele tá com medo, mano. Não tem como, velho. Segue o jogo. Fala, Nivaldo. Nivaldo, um abraço pra você, Nivaldo. Tchau, trouxa. Boa, Nivaldo. Valeu, Nivaldo. Tchau, tudo de bom. Obrigado, abraço. Valeu. Os caras derrubaram, mano. Os caras derrubaram o Nivaldo, mano. Ah, não dá. Peraí. Nivaldo, dá o seu placar, Nivaldo. Vai. Meu placar hoje? Não, ontem. Ontem. É de ontem. 2-0 Corinthians, mano. Então tá bom, cara. Dois do Jô. Te falar, viu? Ó, e a mulher do Nivaldo, tira esse negócio que ele tá tomando aí do lado dele, viu? É. Tchau, Nivaldo. Peraí que o moleque quer falar um negócio pra você. Fala. Peraí que ele vai falar fora do ar com o Bá. Tchau. O Bá vai falar com o filho dele agora. Ai, vamos trouxa. Lá. Ele ia mandar um chupa Domênico. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Ah, chupa que é legal. De novo. Chupa Domênico, não tem mundial. De novo. Chupa Domênico, duas chupa que é legal. Chupa Domênico, não tem mundial. Eu não vou deixar o falar. O João vai cantar isso hoje. Tem mundial. O João vai que show. Mas essa é a melhor música que tem, que eu acho. Você acha mesmo, Ale? Não, mas não vou deixar. Não. Vai falar assim do Dodô. Vai pro inferno você a música. Alô. Legal. Você não é legal. Alô. Quem fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bom, graças a Deus. Rodrigo do quê? Garcia. Rodrigo Garcia do... De que mais? Só. Quantos anos, velho? 34. Tá certo. E o bairro que mora? É... Boa Vista, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. E o time? São Paulo. Boa! É, rapaz. Por quê? Mais um aí, ó. Ah, por quê? Como assim, por quê? Não. Tá de brincadeira, mano. Controle, ainda não acabou o campeonato, tem nada. É, mas por enquanto é chi. Mas não. Mas como não? Não tem. Ué, tá bom assim? Tá normal. Ô, Rodrigão. Faz parte. E a expectativa agora com o Dorival Júnior no comando aí? Cara, você matou a charada essa semana. A estreia é amanhã. Aí, é isso mesmo, tá vendo? Tô falando, os caras não tava botando uma fé, mano. Deitada no moto. Começa o Campeonato Brasileiro pro São Paulo Futebol Clube amanhã. Podem marcar, é uma nova era no São Paulo. Pode marcar, mano? Pode marcar. O Mota é o maior pé frio que eu conheço. Nossa! Aí, já foi pra cima do Mota, pô. É isso. Não chuta cachorro morto. Coitado. Sabe por quê? Eu fui na torcida estádio 97, acho que na semifinal do Paulista, São Paulo e São Caetano. Ah. São Paulo tomou um fiaba. Quem tava lá de vocês? O Mota. Ah, não. É, quer dizer que o Mota que entra em campo, ele que faz gol, é isso. Tadinho do Mota também. Porra, é brincadeira, hein, velho? É, falar uma bobagem dessa aí, hein? Cada idiotice que a gente tem. Fala assim do ouvinte. Não, não fala assim. Só sacanagem. Mas tem ouvinte. Aí eu concordo. Você é um cara de gente boa, Motinha. Mas aí eu concordo com o cara. É gente boa, mas se puder evitar, é melhor. É melhor. Tá louco. O cara não entra em campo. Não chuta cachorro mota. Você gosta dessa ideia aí do Dorival aí jogando com dois meias, o Cueva e o Jonathan Gomes? Jonathan. Olha, eu acho que é uma boa, mas eu seria mais radical. Eu não tô sentindo firmeza, a vontade no time do São Paulo. Eles estão mortos dentro de campo. Eu não vejo vontade no time. Mas então, Rodrigão, você não acha que agora com o Dorival... No banco de reserva a coisa não muda, cara, animicamente também? Assim, é um sangue novo e é um cara que sabe trabalhar com a molecada, né? E molecada a gente sabe que tem qualidade. Pô, lá. Cara, vocês ganharam todos os títulos com categoria de base. É, mas metade do time já foi embora. Tá, mas é mais do que na hora do que usar esses moleques ficaram, cara. Pô, concordo. Metade do time tinha que ser essa molecada. Eles ganharam tudo, estão com vontade. Vai ser o que vai fazer a diferença no São Paulo hoje. É isso aí, com certeza. Então tá certo. Deixa o seu palpite pra amanhã, então, São Paulo e Atlético de Goiás. Cara, eu creio que eu acho que ele deu deve dar um bom choque na galera, acho que uns 2-0. Então tá Boa. Bom, cara. Valeu, obrigado. Oi. Só mandar um abraço pra galera sem noção móvel e um abraço pro time Cruzeiro do Ipiranga. E vocês estão impagáveis, viu? Valeu, cara. Valeu, cara. Obrigado. Desde 2002. Boa, valeu, muito obrigado. Muito obrigado, valeu pela audiência. Valeu, isso aí. Valeu, pessoal. O Mota tá agradecendo também. Eu falei, obrigado. Gente boa, obrigado. Ah, não precisa ser falso, não. Não precisa ser falso, a gente não gosta. Mas, ô Vieira, até que tem gente que dá azar quando vai em jogo, né? Tem sempre aquele cara que você fala, nossa, aquele cara vai no jogo, dá azar da desgraça. Foi em tantos jogos em São Paulo ganhou tantos títulos. Pô, mas desde que começou aí, só ganhou mais nada. Não, tri-brasileiro, não ganhou nada. Não, mas naquela época você era juventino. Libertadores, não ganhou nada. Você foi no Morumbi só no show da Madonna. Para de mentir. Ó, eu encontrei o Mota uma vez no Maracanã. A gente foi eliminado pelo Fluminense na Libertadores. Gol do Washington para São Paulo. Ô, Marcão, você lembra aquele jogo que nós fomos? É. Que eu fui ajudar vocês? Foi. São Paulo e Inter, isso. Pela Libertadores em 2010. O Fluminense tá ajudando desgraça. Cara, né? Vocês foram jogar com o Inter. Pra você ter uma ideia, eu fui secar. É. Bicho, o Mota, cara. Ele não assistiu o jogo. O São Paulo foi eliminado. O São Paulo foi eliminado e o Ricardo Oliveira tava no São Paulo e tinha feito o gol. O São Paulo precisava fazer mais um gol, né, Marcão? Foi. Cara, o Mota ficou ensandecido, cara. Ele não conseguia assistir o jogo, lembra, Marcão? É verdade. Mas deu, ele não veio, deu até um pouco de dó dele, cara. Você chegou a ter dó do Mota? Ah, que dó. Tem que dar uma jorrada, velho. Aproveita e alopra. Não tem dó de ninguém, não. Valeu, cara. Um abraço. Catalo, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. E tem uma novidade bacana pra contar pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o seu Sem Parar de uma maneira diferente? É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o seu Sem Parar ajuda a resolver sua vida. E é simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem o oferecimento do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica para você. Passe no Banco 24 Horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais para usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto para quem paga em dinheiro. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Olha aqui as últimas cornetadas de hoje do estádio, os ouvintes que mandaram para nós aqui nos corneteiros do estádio. Aí, pessoal do estádio, aqui é o Kleber de Carapicuíba, santista, e eu tenho que falar uma coisa pro Dodô. Ô, Dodô, não tem jeito. Seu time só tá do jeito que tá por causa do patrocinador. Não adianta falar que não é. Nossa. É sim, pô, aceita. Não adianta, é a lei logo, se a lei logo não dá dinheiro aí. Ou se o Paulo não me dá dinheiro, vocês estavam falidos. Assim, talvez vocês estavam lá jogando o clássico aí da Série B com o Inter hoje. Não teria nem subido. Se não fosse o gol do Thiago Ribeiro, vocês estariam lá no Centenário. Chupa, um abraço. Tem pênalti pro Santos, hein? Tem uma coisa a dizer, a inveja é uma grande M. Não. O que eu posso falar? O Mota disse que ser invejoso é legal. Aí é o problema deles. Eu falei. Ô, Dodô, você acha que ele tá com inveja que você tá pegando a leiloca? É? Não, a inveja é outra. Bagaço não tem dono, hein? Eu fui bem claro aqui, você entendeu. Bagaço se divide. Você entendeu? Belisco. É um belisco só? Palmeiras é um time invejado, né? Os caras ficam com essas trouxices aí. Deixa aí. Me chama de lobo mau, porque hoje eu vou pegar a vovozinha. É, babaca, não tem o que falar. Vamos lá. Aí não. Cornetadas. Babaca. Cornetadas no oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vitor pegou o pênalti. Vitor pegou pênalti. Dodô, vamos passar o carro nesses caras hoje, Dodô. Verdão, 3-0, 2 gols do Borja. Ele vai entrar no segundo tempo e vai destruir os gambá, mano. Chupa, mano. Pô, Dodô, só um detalhe, né? Os caras já começaram a perder hoje durante o dia, né? Mal começou o jogo, os caras já entram no campo com uma derrota. O Lulão tá caindo. Chupa. Caindo. Vocês falam que o Palmeiras caindo. É da Crefisa. É melhor ser da Crefisa do que ser da corrupção. Nossa, dinheiro da educação, nossa, da saúde, da segurança. Nossa. Brunão, palmeirense, chupa, aí, mano. É deitado, isso, deitar. Isso é deitado. Olha, primeiro, isso é deitar. O Corinthians ele tem absolutamente casinha nada tá caindo, com a situação que tá acontecendo aí com o ex-presidente Lula. O Corinthians ele tem aí um estádio que é inclusive sendo pago. O Corinthians ele não ganhou estádio de ninguém. O Corinthians ele tem aí uma dívida e tá pagando em dia, inclusive, pro governo desse mané aí que tá mal informado. E com relação aí ao que ele disse também, nem ele acredita nisso que ele falou. Acho que acredita. Tá trêmula, a voz do cara tá trêmula. Trêmulo, tá, cara, certo? Foi bem convicto, ele tá sem convicção, não. Foi convicto, tá sem convicção. Convicto. Em qualquer interrogatório que ele participe, já ia tomar um tapão. Quem não tá na é você, delegado, mano. Você que tá já com a voz trêmula, que tá chegando a tua hora aí, ó. Não. Tá chegando a hora. É nóis. Ai, tá chegando a hora. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera da Estádio 97, aqui fala Jean, de Itaquera. Então rapaziada, passando aí pra fazer uma pergunta pra vocês aí, ó, referente à arbitragem. Ninguém tá falando nada sobre o Voaden, mas eu tenho restrições com esse cara, hein, acho ele muito caseiro. E aí, será que ele vai complicar esse jogo aí, igual tá aquele árbitro que fez aquela lambança na partida anterior, entre Corinthians e Palmeiras? Abraço! Aquele árbitro tá até fazendo tratamento psicológico, né? É. Mas ele voltou. E ferrou quem? Voltou. Ferrou o Corinthians, né? Naquela época lá, ferrou o Corinthians, não foi? É óbvio, Gabriel, que ferrou o Corinthians. Todo árbitro ferra o Corinthians. Todo. Ah, para, mano, vai. Mano. Tá de brincadeira. Vamos lá, mais uma cornetada. Bom, galera, aqui quem tá falando é o Cabreira, direto da cidade de Melbourne, na Austrália. Hoje aqui já é quinta-feira, tô trampando. Então eu já sei o que aconteceu na quarta noite. Então eu já posso dizer... Chupa, Domênico! Nossa, velho! Liga amanhã, jorrado, trouxa. Tomou um chupa do canguru perdido. Se ele liga amanhã, ele vai ligar só na sexta. Então ele que se dane, ele que liga amanhã. E na sexta você pode morrer, hein? Segundo E na sexta você pode morrer, velho. Quero que você morra, Domênico. Mas você é imortal, Domênico. Tomara, imortal é o Grêmio. Não, você é imortal desse jeito? Mas a bote do Domênico tá ibope. Mas vamos de Melbourne, da Austrália. Vamos pra longe também, vamos pra Rússia no ano que vem com a Estela Barros Turismo, porque no ano que vem a Estela Barros leva a torcida brasileira para assistir a Copa do Mundo na Rússia. E com várias opções de roteiros para você, onde você pode escolher só a primeira fase, você pode escolher as quartas de final, semifinal, final, a Copa inteira. Então, para quem quer ver a Copa do Mundo, tem que viajar através da Estela Barros Turismo, tá? E você pode parcelar o seu pacote em 11 vezes lá na Estela Barros. 11 vezes. O telefone, para você se informar, não adianta ligar agora, mas você pode ligar amanhã, é o 2166-2250. 2166-2250. E o site é estelabarros.com.br, tá? Parcele em 11 vezes, facilita aí pro seu bolso, reúna os seus amigos, avisa a galera, olha, Estela Barros já tá vendendo os pacotes pra Copa do Mundo, começa a pagar agora, chegou na Copa, já tá tudo pago, e você vai acompanhar a seleção brasileira com uma assistência inigualável como da Estela Barros Turismo. Só a Estela Barros, são 40 anos fazendo Copa do Mundo, não é fraco não, tá? E o site é estelabarros.com.br. Com S mudo e 2 L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Agradecer a presença do estranho Ninho, Ursinho Poo. Obrigado. Boa. Posso mandar um abraço aí pra rapaziada que tá mandando mensagem aí. O pessoal do serviço lá do trabalho. O pessoal legal. Do grupo errado do WhatsApp. Um abraço pra todo mundo. Pra Cibele, pra Letícia, pro Alex Pilon, pro Vander, pro Boris, que essa hora tá na arquibancada lá do estádio tremendo de medo, pro Lucas, que tá em Mauá, embaixo do cobertor, passando frio e morrendo de medo que o Palmeiras vai perder você hoje. Você conhece muito palmeirense, tá com medo hoje? Todos que eu conheço estão com medo. Todos? Mas você conheceu o Domênico, ele medo parece estar com medo. Você tá de brincadeira, não, vocês são freguês, velho. O Domênico tá fazendo tipo. Nós bate na cara de vocês toda hora, medo, filho. Escondeu mesmo. Cara, cara. Ó, nós temos tanto medo, Sombra, que quando eles estavam na fila de 20 anos, nós arrancamos eles, não deixamos de ser campeão. E quando nós estávamos na fila, nós somos campeão. É isso que é o maior ídolo de vocês é o Zé Aparecido, o Suíno. Nas Libertadores. Vai contando aí, vai. Vai contando. Um abraço pra todo mundo, obrigado. Agradeço aí a vocês, ao programa fantástico. Sucesso a todos aí, obrigado aí. Boa. Valeu, Celso. Celso Signoretti, é estranho no Ninho, foi estranho no Ninho aqui no Estádio 97 hoje. Valeu, muito obrigado, viu, cara? Ô, Sombra. Diga, mano. Vou mandar um recado rapidinho também aqui. Acabou a luta lá inclusive... do Benja com o Coiso? Na semifinal? Tá tranquilo. Ah, é? Então, tá. Mas, Sombra, só mandar um recado aqui. Inclusive para que uma pessoa não desista. Quem? Porque eu sei que muitas vezes aí é complicado, você faz um investimento aí em algo que não dá certo, mas a gente não pode desistir e não pode entregar os pontos. Mesmo depois da derrota de hoje, Leiloca, não desista do clube. Continue acreditando. Ah, o mano motivacional. Caramba, hein, mano. Vai que numa dessa aí, fica enfesada, Sombra, e sai do porco hoje à noite. Ah, não faça isso, Leiloca. O que vai fazer? Eles dependem de vocês. Mas com a mulher do Dodô. isso não é legal. Ô, Sombra, pra quem agora nos vou comer uma mexerica. No aplicativo, sim. Nessa sexta-feira, às 9h30 da noite, eu vou estar lá em Foz do Iguaçu. Ah, olha aí. É, Rafaim Chopp, o nome do bar. Vou estar abraçando amigos lá no bar. Tem muitos amigos ali pra abraçar? Ah, vou fazer novos agora, né? Tá, muito entendi. Bom. Mas você quer 1 milhão de amigos, né? Certeza. A sua meta é... E quanto custa esse abraço? Dá uma segurada aí, tá? Mas pro pessoal... Um abraço aí, pessoal de Foz do Iguaçu. Isso, Foz do Iguaçu. Exatamente. Você vai ver conhecer 9:30. As cataratas ali? Acho que não vai dar tempo. Rafaim Chopp. Boa. Legal, bacana. Vai pra cidade do Romito lá, cidade do Leste. Ah, do outro lado, vai lá. Vai lá falar com o Pablo. Ninguém sabe nem quem ele é. Vai comprar um. Já que você vai pra Foz do Iguaçu, traz uns relógios, uns negócios pra vender aqui depois. Tá. Mas você é do sul, lá do lado. Vai lá, atravessa a avenida lá e vai, ué. Ali mais perto do Uruguai, ali é perto de onde eu vou. O Romito fazia travessia de perfume lá pro Tchau, mano. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, mano. Se cuida aí. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Amanhã, olha, possivelmente imperdível. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt, por apenas R$8. E extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Tchau. Morde e assopra. Bom humor. Preciso disso, não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. A Energia 97 vai te levar pra ver. Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado. Sou Leci Brandão, deputado estadual. Você que é mulher negra, branca, indígena, guerreira e trabalhadora, no PCdoB você tem espaço e voz para lutar contra o machismo, o preconceito e a intolerância. Aqui, as mulheres têm igualdade e poder de decisão. Você é forte. Você pode. Nós respeitamos você. Venha para o PCdoB. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Aqui tem viagens de avião. Navio. Com a Energia, você não fica a pé. Energia. Único camarotes corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos, por isso o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família, porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos.

House Music. House Music. Night Sessions. Sete Energia Night Sessions. It's just you and the music. is you and the music.